tem problema nenhum. Vamos ver, vamos ver. É melhor eu não fazer, que se eu fizer, que você começa a perder espaço. E o Sombra vai ver que você... Não, porque vai ser difícil, né? Você nunca tá aqui, velho. Você quer? Não, você quer, eu faço. Precisa ler. Não tem problema nenhum. Ô, Mota, você não prefere recuar e ler o papel amassado? Não. Não? Já vai fazer bilu, bilu assim no começo do programa? Que trouxa. Ah, rasgou! Ah, isso é falta de respeito. Papel. Mas eles que não iam ler. Rasgou o trampo do cara, velho. Botinha! É uma falta você de respeito. Você precisa trampo, rádio, pra fazer ao vivo? Quer eu faço? Falta de respeito, velho. Ó, rasgou. Olha. Olha, as manchetes lá. Rasgou tudo aqui, ó. Isso é uma falta de respeito, velho. Bom, mas pro São Paulo não faz muita diferença, não, né? Porque papel amassado e rasgado. E a manchete do São Paulo é... Tem que ganhar, pronto. Manchete de São Paulo, tem que ganhar. Tem que ganhar, pronto. Viu? E o pior, mas os caras começaram a falar no ano que vem que o Nilmar tá acertado com o São Paulo. Quem? Nilmar? Nilmar? Não, não pode ser. Não, também não acredito. Não, não, não. Você acredita nisso? Não, acredito. Não, não, não. Meu Deus do céu. Você acredita? Acredito, porque é um sonho antigo do São Paulo. Ridículo. É um sonho antigo do Nilmar. O Nilmar hoje tá trilionário. Ah, não, vai jogar pra caramba. Não, não. Mas o São Paulo não sabe pra onde vai ainda, né? Ah, não sei se o cara topa jogar a segunda divisão, né? Também não sei. São eita, Paulo... eita. O São Paulo ainda, na minha opinião, não cai, mas, velho... Tá bem. São Paulo tá louquinho pra cair, hein? Sombra, analisa o cenário. Independente do que aconteça hoje, imagine uma derrota hoje de São Paulo Fluminense. O que São Paulo, é bem normal, é bem provável. O São Paulo pode ficar mais próximo ainda da zona de rebaixamento. O São Paulo tem 3 jogos, teoricamente, aqui fácil. Aqui tá, o São Paulo ele tem que ganhar da Ponte Preta a próxima rodada, depois do América Mineiro e a última partida do Vitória. Se ganhar esses 3 jogos, Sombra, atinge 45 pontos e matematicamente tem não cai. E tem ainda a Chapecoense lá, mas né? 3 jogos, Domênico. Ponte Preta em casa, aqui. América Mineiro... E Santa Cruz. Ah, e se não ganhar aí também... São os 3 jogos que o São Paulo precisa ganhar. O resto, se empatar, é lucro. Pelo bem do São Paulo... Mas avisa só os outros. Mas o América e o outro já caiu. Que eles têm que perder tudo. Também tem que fazer a sua parte. Avisa os caras lá pra eles não ganharem. Matematicamente, se você atingir 45 pontos, você escapa. É. Isso é matemática. Campeonato que ficou mais que isso? Depende, mano. Não é matemático, não. Depende do campeonato. Olha, Benja, é matemático. Tem, às vezes, time que é campeão com 80 pontos. Tem campeão que é 73. É diferente o cenário. Pra cair é sempre uma conta que... Mas pra cair é sempre... Geralmente acontece isso. Sabe, é sempre 45. 46. É uma, 45 ou 46? É uma média, não é uma média, certeza. É uma depende do que acontece. Se os outros vêm ganhando... São Paulo tem que ganhar 9 pontos, teoricamente. Só tem mais uma vaga para os times aí brigarem para cair. Domênico, América Mineiro, Santa Cruz e Figueirense já caíram. O Figueirense já... Coloca o Figueirense também. Figueirense tem quanto agora? Tem mais uma vaga aí para brigar. Vitória, Curitiba, São Paulo, Inter e Sport. E eu não acredito que caia nem São Paulo nem Inter, na boa. Eu acho que vai ficar aí a briga entre Sport e Vitória. Mais pro Vitória do que pro Sport. Pra variar o Vitória. O Vitória tá com um cheirinho bem queimado aí. Vitória devia mudar o nome pra derrota. Hoje. Se a gente for ver aqui quantos por cento precisa de ponto pra não cair, de acordo com a projeção. O que é essa projeção? Você pega quanto o Vitória tem de aproveitamento, que é o primeiro dentro da zona. Tem 37,6. Você vai falar, então, se você puser 37,6 de 114 pontos... 114? Sim. 114, porque é o máximo que você pode conquistar. Ah, entendi. 38 jogos. Tá, entendi. Tá? E aí? Hoje, clube que precisasse sair, precisaria fazer 44. Ah, então. Hoje... Hoje. O que pode mudar? Isso pode aumentar um pouco. O que pode mudar? Ou pode diminuir? Todo mundo começa a ganhar. Sabe por que eu acho que não pode mudar, Sombra? Porque quando muda essa matemática, é porque os times que estão embaixo começam a vencer mais. E não é o caso dos times que estão lá. O que pode mudar para menos ou para mais é se o Vitória e o time que tiver em 17º começar a ter uma pontuação mais expressiva. Então, e mesmo assim não sair do 17º lugar. Vamos supor que na próxima rodada o Vitória ganha e vai para 38 pontos. E vamos supor que o São Paulo hoje ganhe também e vai para 39. Aí você passa a ter um 17º lugar com uma pontuação melhor. Ou seja, quanto mais os times lá de baixo ganharem, maior é a chance... Isso é simples, né? Maior a chance da linha de corte ser outra. Hoje a linha de corte seria 44. Hoje seria 44. Mas eu entendo que se o São Paulo ganha hoje, se ganha, O que é provável, porque o Fluminense é melhor do que o São Paulo, está melhor que o São Paulo. Mas não estamos falando do Barcelona, e é o esporte futebol, que a gente já sabe que tem muita improvável, surpresa. Né? Se o São Paulo, pela moral de ganhar esse jogo fora... Muda tudo. Muda tudo. Porque para mudar tudo para o São Paulo e para o Inter, é muito diferente do que mudar tudo para o Vitória. Se o Vitória ganha o próximo jogo, não muda tudo. Se vai continuar apanhando. Eu entendo que ontem a vitória do Inter vai fazer mudar o panorama do Inter. Ah, com certeza. Porque ganhou... Ele ganhou do vice-líder, cara. Ganhou do vice-líder. Ah. E no cômputo das últimas partidas do Inter, o Internacional, dos últimos 5 jogos, ganhou 3. Porra, já é um número, hein? Tudo bem que ele ganhou de 2 adversários diretos em casa, mas ganhou 3. Não importa, ele ganhou 3. Então, já ganhou 3 em 5. Então, o retrospecto começa a sair do buraco. Começa a sair do buraco. Né? Deu moral. A vitória de ontem, de virada, dá moral. Só coisa moral. Agora, em relação ao futuro do São Paulo, não sei se vocês concordam, a eleição de São Paulo em abril. Eu não sei nem se isso é possível legalmente. Mas pelo bem do São Paulo, o que o Leco deveria fazer, pelo bem do São Paulo, chamar eleições para dezembro. Não é assim, né? Precisa passar pelo conselho, né? Sim. Ah, mas quando o nego quer passar pelo conselho, passa. Convoca, faz e acontece. Mas, se ele fosse digno, ele renunciava no fim do Brasileirão. Só que depende do interesse de quem tá do outro lado. Entendeu? Ah, eu sei. É isso que a gente tá falando. Mas se ele tivesse dignidade, ele renunciava no fim do Brasileirão. Por que dignidade? Pela porcaria que ele tá fazendo no São Paulo. Se ele gosta do São Paulo, se ele ama o São Paulo, renunciaria. Mas por quê? A culpa é dele? Porque ele lógico que é. Vocês acham que a culpa é só dele? A maioria é. Quem que tem diretoria, quem que contrata, quem que faz as coisas? Ele pegou uma herança. Quem trouxe o Ricardo? Então, por exemplo... Ele errou no Ricardo Gomes, eu concordo. Por exemplo, eu... Agora, renunciar, tá doido? Por exemplo, o Andrés pegou lá a casa arrebentada, né, no caso... Se bem que ele também tinha parcela de culpa naquele time do Corinthians lá. Claro, né? Ele era o braço direito do Alibi, mas ele pegou. O Corinthians caiu, ele tem culpa? Eu acho que também teve a parcela dele. Lógico, mas ficou e ajeitou a casa. É que ele pegou um barco assim. Mas o Leco provou que não sabe administrar. Não, Domênico, é o seguinte... Entendeu o que eu quis dizer, não? Eu concordo mais com a opinião de vocês. Gente, o Leco tem a culpa dele, mas eu não posso nem esquecer nesse projeto todo da culpa nem do Juvenal. Sim, vai até lá. Aí vem lá. Porque não, governo Paulo, que ele apoiou. Não, o São Paulo, que ele apoiou, sim, que ele fazia entendo. Parte. Sim. Aí então, sim. Governo. Agora, mas ele não tem culpa sozinho. É igual. Mas eu não sei. Você quer renunciar? Eu não sei. Eu não sei. O que eu tô dizendo é o seguinte: pelo bem do São Paulo, porque hoje o São Paulo, por exemplo, se ele. O São Paulo não tem opção. Ou ele manda embora o Ricardo Gomes ou fica com o Ricardo Gomes. Se manda embora o Ricardo Gomes, não tem quem você contratar. Você não tem como chegar. Primeiro, tem que ficar o pintado. Primeiro, um técnico. Não é o pintado. Se for aquele Jardine. Um Jardine ou pintado. Vamos supor. Não é o pintado. Se Jardine. O São Paulo manda embora o Ricardo Gomes, não tem como você chegar e fazer o resto do ano com um técnico melhor posicionado no ranking. Não tem. Não tem. Porque ninguém vai pegar o São Paulo B.O. desse, nessa rabeira aí. Aí vai faltar 7 rodadas pro final, os caras não... Aí vamos supor, olha, não é que isso é uma informação, isso aqui eu tô fantasiando. Ah, chega lá pro Roger, lá que tava no Grêmio, abre aspas, o que pra mim até hoje não significa nada. Chega e fala, ô Roger, você não quer treinar aqui o São Paulo? O cara fala assim, ok. Não, o cara não vai ser um idiota de chegar e falar, eu treino até dezembro. O cara vai querer ter um contrato... De um até ano, o fim do ano que vem. Lógico. E não vai querer contrato sem multa. Lógico. Mesmo porque, primeiro, ele não sabe se ele consegue fazer o São Paulo ficar. Segundo, ninguém sabe se o técnico do São Paulo em abril do ano que vem vai ser o contratado agora, porque tem eleição em abril. Conforme o que acontecer na gestão, dança, não tem conversa. Então o São Paulo está refém, mais uma vez, da sua própria política engessada e mal feita. Essa eleição em abril agora, ela é péssima, cara. Ela é péssima. São Paulo tinha que decidir agora, em dezembro, quem é que vai dar conta do São Paulo na primeira ou na segunda divisão. Mas o ego deles é gigante, né? Não vai deixar. É verdade. Mas quem que é o Jeg também que colocou eleições aí nesses meses, né? É. Ou em outubro, ou em abril, ou em junho. Quando que é a eleição? O novo estatuto prevê que seria em dezembro, mano, quando mudar. Porque se é o mais mudar, óbvio, né, Matinha? Se mudar. Toda eleição de clube deveria ser no mês de dezembro. Quando acaba o campeonato, né? Pra poder se programar pro ano seguinte, você já tem um tempo pra talvez aí fazer contratos ou renovações com jogadores. Agora, quando você pega um trabalho já em abril, o planejamento não foi seu. É, o grupo que lá está não foi você que colocou. Exato. É complicado, cara. É uma burrice sem tamanho, né, cara? É. Nossa senhora. Que e coisa, segundo, né? O... E segundo... Ricardo Gomes, né, Sombra? Ele sai do Botafogo. O Botafogo chega em quinto lugar, é isso? É, o Botafogo é incrível, tá lá em cima, cara, já. Tava de 50 pontos, cara. É. Então, tava pra cair, entendo, velho. Esse aí é a escolha do presidente. Eu entendo, mas só que eu entendo que é mais fácil, em tese, mais fácil, você tratar o Botafogo como franco atirador e pegar a garotada lá e falar vamos que vamos, do que um clube como o São Paulo. É diferente. Não, eu também acho. É diferente. Porque o Botafogo não tinha expectativa no campeonato. Mano, a expectativa era cair, né? É. Ah, era cair. Era fugir da queda. Aí você ganha um, ganha outro, a molecada São ganha Paulo um também não tinha expectativa. Ah, mas pelo menos... O nome não vale mais nada hoje, gente. Não, não vale sim. Ah, como não, Beijão? Acho que não vale. Esse negócio... São Paulo, o Inter, não tem nome? Você vê, o Inter demorou pra sair dessas... Peraí, desculpa, tem o Palmeiras nome, tem nome? Tem nome, o Inter tá aí brigando pra não cair o campeonato. Não caiu duas vezes? Caiu, mas acontece, o Vasco caiu três, então, ele não tem nome. Mas então, pro Botafogo então, cair hoje não, é normal, o ter nome então, não significa nada. Que ter nome não significa nada. O Inter nada. Tem não, nome. O Botafogo Inter, também é isso, tem nome. Mas aí que eu o quero Inter chegar. Tem nome, o Inter o Galo não... caiu. Então, mas quando tem nome é pior. Quando fica na zona do rebaixamento. Ah, é isso que eu quero dizer. Quando você isso tem é um outra nome, história. Você tem nome, você tem torcida, você tem um monte de gente isso é outra história. Falando um monte. Não, mas a situação aí, do Botafogo é um pouco aumenta, diferente. Velho. Ó, o Botafogo, não é que o Botafogo não tem nome. Mas o Botafogo, ele vive num sobe e desce. O Botafogo vive num sobe e desce, ainda mais diante da dificuldade financeira que o Botafogo se encontra. É, a expectativa hoje era permanecer na Série A. É, de um tempo pra cá, o Botafogo conseguiu fazer aí uma campanha que tá surpreendendo, inclusive, acho que até os próprios jogadores que lá estão, né, velho? Mas a maioria dos torcedores do São Paulo, a grande maioria, também não tinha expectativa nenhuma. Tem um Mota que a gente sabe por quê, que ficava com aquele papai, vai chegar. Mas por quê? Ai, vai ser campeão. Papai? É o Mota, porque é papo furado dele fazer médiazinha com a torcida do São Paulo. Agora, o próprio torcedor do São Paulo tá descrente o ano inteiro. O Mota não, até apostou, bobão. Aí foi chegando no G4, que ele queria mostrar, vai vir de Branca de Neve. Já perdeu? Ah, mas perdeu, ele perdeu no dia que ele apostou. Motinha, eu não entendo como você fez aquela aposta. Lógico Motinha. Que ele era pra eu fazer uma média. No meu time sempre. É média, gente. Isso é média pra torcer. Não gosto de fazer média aqui, não sou três, eu. Quatro cara, não sou eu que torço pra três, quatro times aqui. Eu não, eu torço pra um só. Ah, é. Eu torço pra um só. Tá vibrando, tá feliz aí? Eu fico feliz. É diferente de você, eu assumo as coisas. Agora fala aí. Então torce, então fala que você torce pro Flamengo. Eu torço pro Corinthians, cara. Tá vendo? Você tá desequilibrando o Mota hoje. Ah, porque ele não tem argumento, tadinho. Eu não tenho argumento. Ele acha que ele acha as coisas dele eu e torço. Ele quer imputar a minha pessoa. Fala pra o mim. O que ele acha? Fala pra mim, um torcedor do São Paulo em Ué, sã consciência. Eu sou São Paulino, eu não posso fala... acreditar no meu time. Lógico que não. Que absurdo. Lógico que não. Lógico que não. Que absurdo. Tem coisa. Eu não sou um pago de jornalistinha aqui de falar. Olha, você imparcial. O meu time esse ano não vai bem. Eu coloquei lá na. No turno, lá no, na cápsula do tempo. São Paulo campeão. Você parece eu vou acreditar sempre no São Paulo. A Iena come merda e ri. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. Olha só. Eu acho que quem tá descontrolado aqui não sou esse, eu não. Tô tranquilo. Mas ele seu time perdeu ontem, lá você tá descontroladinho. Esse papo de você falar, não, eu torço. Não, o cara que torce, torcer é uma coisa. Agora tem hora, velho. Você sabe que o menino de 20... Eu torço e acredito no São Paulo até o final. Cada um tem o seu jeito. Você sabe, tem uns... Ele que é o ditadorzinho. Olha só. Ele quer tudo do jeitinho dele. Tem um jeito idiota. Aí depois ele fala: é a mesma coisa que o menino de 20 quilos. Catsoporra. Detesto politicamente correto. Catsoporra. Tem que ser do meu jeito. É a mesma coisa. Tem que ser do meu jeito. É a mesma coisa. Tem que ser do meu jeito. Tem que torcer do meu jeito. Não pode acreditar no seu time. Não pode acreditar no seu time. É a mesma coisa que o menininho de. Acreditar que o menininho de 20 quilos vai subir no ringue e vai bater no Vitor Belfort. Não vai. Perdeu o cheiro do Ep, tá ali, tá incomodado. Olha, eu? É. Olha, meu time joga quarta, quem sabe, né? Tem uma pequena chance de classificar. Ô, mano. Agora você fez papel de bobo, médio. Ah, meu Deus do céu. Não, mano, eu sou bobo, assim, mas eu acredito e torço mesmo pro São com Paulo. Tudo isso, Domingo, não veio a carteirinha de adjunto que ele pediu. Que isso? Ué, diga aí, Sombra. Já teve carteira de adjunto aqui, não fui eu. A minha não era de adjunto, não. A minha era diretor e conselheiro, amigo. Então. E conquistado na raça. Tá, depois vocês debatem mais o jeitinho de torcer. Mas depois vocês debatem mais. É, o Zé Média. É, eu que faço médio com a torcida do Flamengo. Ah, é. Faço com a do São Paulo, que é pior. Mas eu sou São Paulino, torce. Então você quer enganar o torcedor do São tá Paulo. Olha, depois a gente debate mais quem faz mais média. Se o Benjamin com o flamenguista ou o Mota com o São Paulino. E o Oswaldo Pascoal mandando uma notícia agora. Olha aí, ó. eu vou acertar de novo esse trouxa aí. Vai ficar isso. Com cara de nada, igual que o Pascoal, acabou isso de mandar pra mim. Disse, quem que você apontou Leco, com trouxa? Não, o Mota. Leco disse agora na Rádio Globo que Rogério Ceni poderá ser o treinador ano que vem. Aí, desculpa. Chupa. Rogério Ceni poderá ser o treinador. Mas eu não falei que não é verdade. Você falou, mas eu não falei que não é verdade. Eu só falei, que eu tenho pena do Rogério. Rogério, aí. Eu tenho pena do Rogério. Mas o que acontece, mesmo que seja o Rogério, olha só que coisa que é. Como que alguém vai contratar o Rogério para ser o técnico em janeiro se não sabe se vai ficar na presidência? Sim. E o próprio Rogério vai topar ser contratado? É, toparia ser contratado com o risco de ser demitido em abril? Ou contaria com a história? Não, nenhum presidente teria coragem de demitir o Rogério Ceni? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Porque cabe ao presidente ter livre e espontânea vontade de contratar quem ele acha que deve ser. E não ser refém de uma situação. Tá lá, vai ter que aceitar ele. Não tô dizendo que é ruim pro São Paulo o Rogério técnico. Eu tô dizendo que sim. Vamos supor que o Leco contrata o Rogério topa. Perde a eleição em abril pro Domênico Gato, que se candidatou lá pela oposição. Ok. Ganhei. Oposição não ganha? É isso que tá dizendo? Não ganha, gente. Você acha que o Leco leva essa? Não ganha. Mas é um risco. Depende pra quem. É um risco. Depende. E o Rogério toparia correr esse risco? Sombra, qual o risco? De assumir? De assumir e ser demitido em abril por um presidente outro? Não vai ter outro presidente, Sombra. Quer apostar? Aposto com você quando você quiser. Mesmo se o São Paulo cair? Aí é complicado. Aí é uma coisa, pode até mudar de figura. Agora, os caras lá dentro não trabalham. Eu sei que, não sei trabalham que... com a hipótese de cair. E o Leco, gente. Acontece o seguinte, internamente no São Paulo, o Leco tem muito mais apoio do que rejeição. O Leco não tem essa rejeição tão grande lá dentro como se fala, como vocês acham que é. É porque você tem aí... Mas hoje, não achou o grupo dele? Saiu o Natel? Hoje... Saiu, mas uma política volta. Em um minuto não, volta. Não, eu sei. Aquilo o Leco, saiu o Leco que prova, atenção, né? Só tem uma coisa que sai e não volta. O Leco, gente, é muito forte politicamente dentro de São Paulo. O Leco não perde essa eleição. Não perde. O que o Marco Aurélio Cunha... E ó, eu vou repetir o que eu te falei aqui, Claudinho. Há dois meses atrás, dois ou três, para o Rogério Ceni treinador, o Lugano auxiliar, e se o Lugano não for para o Uruguai... O do Lugano não era informação, isso era uma ideia minha. Espera que ele tem contrato, né, até o meio do ano que vem. O Lugano? É. Ah, eu achei que terminava agora. E o Marco Aurélio Cunha, que quando eu falei, também não estava no São Paulo. Gente, é uma trinca de três caras que se adoram. São três caras que se adoram, os três. O Lugano adora o Rogério, adora o Marco Aurélio, os três se adoram. Os três têm uma moral no São Paulo absurda, absurda. E ó, o Leco falou que só depende do Rogério Ceni assinar o contrato. Não, mas eu tô falando que vai ser o treinador. Ele falou lá na Rádio Globo. Então, mas eu falei há quanto tempo atrás, só gente. Só depende do Rogério. O Rogério foi pra Inglaterra hoje, se eu não me engano, pra fazer mais um módulo no curso dele da UEFA. Você imagina o Mota xingando o Rogério, eu vou terminar. Cara. Lógico, o Mota xinga todo mundo. Com três derrotas. E outra coisa. O ano, eu o ano, mas mano, eu acredito que xingaria. O ano do São Paulo, o ano de 2017 é o ano de... Não tô falando que vai acontecer. Tô falando que a proposta é um ano de reconstrução do São Paulo. São Paulo não joga Libertadores, tá certo? O São Paulo vai jogar a Libertadores ano que vem até novembro. São Paulo vai se reconstruir. E a aposta é nesses caras, gente. Acredito que sim, mas... Vai na minha. E o Rogério quer sim. O Rogério não vai falar publicamente. Rogério não... Vocês estão vendo o Rogério da entrevista? Não. O Rogério não quer falar. Se eu fosse ele, não... Mas não a gente, é que a gente pensa pela cabeça dos outros. O cara tem mas a vida... Mas esse é o nosso papel também. A vida... Não, mas não tô criticando. Nós temos que fazer aqui o papel de juízes. Então eu vou fazer. Tá bom. Já que Benjamin, é pra... presta atenção. Peraí. Já que a gente pensa no ídolo, então, Benjamin. Já que é pra se colocar no lugar do cara, eu também vou me colocar no lugar do cara. Sim, se você fosse o Rogério Ceni, então vamos lá. Hoje você é ídolo do São Paulo. Eu vou te falar. Você vai pegar uma pemba de ser treinador, velho? Hoje... E vou te falar por quê. Rogério Ceni, cara, ele tem um negócio uma relação. O Leão também tinha com o Palmeiras. Não, não é igual. Como não é, Benjamin? Não, o Leão é era ídolo do Palmeiras. Não é igual. Sempre foi com o Palmeiras. Não, não é igual. Fora o Marcos. Nenhum. Como outro... goleiro? Não, fora é o Marcos. É diferente que eu tô falando. Não. Identidade. Não dá pra caracterizar. Comparar Leão pro Palmeiras como o Rogério pro São Paulo. Sombra, também. Como impossível. Não? Impossível. O Rogério é o maior ídolo do São Paulo nessa era moderna. O Rogério Ceni pode ser comparado. O Marcos também teve seu grande momento. Quando a gente brincava de jogar bola na rua, quando você ia pro gol, quem que eu gritava? Você, Valdir? Você me fez uma pergunta, deixa eu responder. Eu não posso colocar o Valdir como candidato. Domênico, deixa eu te responder. Você me fez uma pergunta, não dá pra comparar. O Leão, pra mim, foi o maior goleiro da história do Palmeiras. Pra mim, foi o Leão. Mais que o Marcos? Não tem comparação. Eu não acho. Então, tudo bem. Mas isso é outra história. Agora, ídolo, o Marcos é um cara muito mais querido pela torcida do Palmeiras. Rogério Ceni, ele é pro São Paulo que o Pelé é pro Santos. O Rogério Ceni é uma entidade. O Rogério não vive sem o São Paulo. Por isso que é perigoso. Por isso que é perigoso. Mas isso é um risco dele. Na vida, tudo tem... Igual o Pelé querer ser treinador Domênico, do Santos aí. Não, é diferente. Como não? Ou não é diferente. O Rogério acabou de jogar, o Rogério vive aquilo, o Rogério tá com sangue quente. Presta atenção, o Rogério Ceni, tudo na vida tem um risco. Ah, e se der errado? Exatamente, é um risco. E se der certo? É sim, né, Benjamin? Domênico, se você na tua vida nunca for arriscar em nada, você nunca vai saber se vai dar certo ou não vai. Tem certos riscos que não vale a pena correr. Sim, mas quanto maior o risco, ele é um cara idolatrado, velho. Ele vai correr o risco de jogar isso tudo pro saco. Tem dois lados nessa história. Ué, qual o problema? Tem dois lados nessa história. Um é você entender assim, se a pessoa entende que ela deveria correr esse risco e colocar em xeque uma certa imagem. A outra é o clube entender que deve ou não contratar um ex-goleiro que quer começar na carreira de técnico. São dois riscos aí, tá? Acho que o que mais está sendo questionado aí, a meu ver, é do risco do ponto de vista do Rogério Ceni na hipótese de manchar a carreira. E não mancha. Por quê? Do ponto de vista do São Paulo, eu vou falar, vou ser bem rápido em relação a isso. Seria um técnico iniciante? Seria. Tão iniciante quanto o Roger, quanto mais outros técnicos estão aí. Mais ainda. Prefiro, de certa forma, apostar no novo do que naquilo que é 6 por meia dúzia, que é o que mais tem hoje no mercado. Entende o que eu tô dizendo? Entendo. Do Rogério, não é só a questão do novo. Você traz uma empatia, você traz a possibilidade do trabalho conjunto. Você acha que o Wesley, você acha que o Michel Bastos ia fazer essas coisas que faz com o Rogério Ceni treinador? Ah, mas entra de cabeça baixa. Se o Rogério Ceni como jogador já passava o rodo nesses caras, imagina como técnico. Eu só queria citar um negócio com relação ao Rogério, Sombra, porque não dá pra questionar aqui a idolatria que o Rogério tem pelo São Paulo e que o São Paulo tem por ele. O São Paulo que eu digo, eu me refiro à torcida. Porque o clube, eu não sei se tem essa empatia com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, Sombra, sempre foi um cara aí que, perante as câmeras, muita gente elogia. Mas quando apagam a luz, você sabe que todo mundo desce o pau. O Rogério Ceni é um cara que é malquisto por boa parte da diretoria de São Paulo. Isso daí eu não falo da boca pra fora não, porque eu tenho informações. Tem muita gente que, o Rogério é isso, o Rogério é aquilo, pregam o cara quando ele tá na frente dos holofotes. Não, porque o Rogério é o cara, o Rogério é isso, o Rogério é aquilo. Quando apaga a luz... Os caras descem o sarrafo no Rogério Ceni. Só que perante as câmeras, ninguém tem culhão de bater de frente com o Rogério. Só pra fechar, bem. Não é verdade isso. É sim, você sabe. Não é. Lógico que é. Não o Sombra, é. O Sombra tem informações, ele sabe peraí, disso. Peraí. Você tem boa universo... parte da direção de São Paulo? Eu não tô aqui pra... Eu não muita tô falando gente que é unanimidade. Eu não sei qual a direção, mas muita gente não gosta. Lógico que não gosta. Lógico que não gosta. Muita gente ele dentro é uma ameaça, do São Paulo. Né, eu não tô me baseando aqui, Benji, em duas ou três pessoas. Eu tô falando por boa parte, inclusive de conselheiros que falam que o Rogério é uma ameaça pro São Paulo. Você viu algum conselheiro falou pra você, isso? Odeio sim, o Rogério Ceni. Falou pra você? Uma pessoa aí ligada ao Conselho de São Paulo me disse, falou, o Rogério representa uma ameaça dentro da diretoria. Lógico. Porque é um cara extremamente contestador, é um cara que vai levantar muitos tapetes ali que tem sujeira escondida, é um cara que pode abrir uma caixa de Pandora, Benjamin. Ah, mas aí Rogério é técnico, Ceni, não, Rogério, mas não é tá isso. Você tá falando do Sérgio Moro ou do gente, Rogério Ceni? Não. O Rogério Ceni, ele dentro da ótica dele, dentro da postura que ele tem, o Rogério sempre foi um cara que combateu muita coisa, ô Benjamin. Inclusive como jogador, ele bateu de frente com muitas situações e que não deveria nem bater. Pessoal, só pra fechar. Por que ele é contestador? Aonde ele foi contestador? A forma como ele se posiciona, Benja. O Rogério Ceni, ele se precisar entrar na sala do presidente sem bater na porta, ele entra. No São Paulo ele sempre foi assim como jogador. E eu não vejo isso de maneira ruim. Porque o Rogério gosta muito mais de São Paulo do que alguns caras que estão lá que gostam mais da carteirinha. Isso não é contestador. Isso é lógico personalidade e temoral. Mas é que tá. É um cara que contesta. Internamente ele contesta muita coisa, gente. Contesta mas enfim. O quê? Tá bom, Benjamin. Explica. Deixa eu terminar, porque senão vai ficar difícil. Só queria concluir com relação ao Rogério Ceni. Na minha opinião, na minha ótica, o Rogério Ceni hoje, Sombra, se ele assume aí o comando do São Paulo, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Ele pode colocar em xeque aí. Ah, vai manchar a carreira dele? Pode ser que não manche, mas com 3-4 porradas que ele tome, tem torcedor que vai vaiar o cara. Tem torcedor, Benjamin, que... E Domênico Mota, nossa querida estrela no Ninho Sombra, já os nossos ouvintes. Já ele como jogador? Aí que tá. Tem muitos torcedores, Benjamin, que são dirigidos por grupos políticos. E esses grupos políticos, eles podem influenciar negativamente pra que comece a contestar o Rogério Ceni. Isso daí pode ser ruim pra ele como jogador, que acabou de encerrar a carreira. É o maior jogador da história do São Paulo em termos de títulos, mas em termos de... Mas é que tá. Eu tô abrindo os olhos do Rogério Ceni pra uma situação que pode acontecer e mais naturalmente do que se imagina. Vi de Zico no Flamengo, como disse, vi de Rivelino no Corinthians. Como disse o nosso ouvinte, ele tem mais a perder do que a ganhar. Como disse o nosso ouvinte Wilder, Rogério razão. De técnico. Obrigado. É como dar all-in. All-in com um jogo ruim na mão. Eu vou te falar. All-in com... Exatamente, Zico, falou tudo. O Zico foi quem colocado... Quem falou isso aí? O Zico foi colocado... Brilhante. O Zico... Eu vou discordar de tudo que o Mano falou. O Zico discordar? Foi colocado como diretor de futebol do Flamengo. Se arrependeu. Aí a Patrícia Amorim teve um papel extremamente deselegante com ele. Foi mal. Mas expôs ele. Sim, e o Zico deixou de ser ídolo? Mas, Benja, passou por uma situação constrangedora não que passou, não precisava ter passado. Não como passou. Não passou, ele foi xingado. Ele foi escorraçado da diretoria do Flamengo. Que escorraçado, mano. Não fala as coisas mas sem saber. Mas você não acha que ser diretor é diferente de ser técnico? Capitão Léo. Sabe quem é Capitão Léo? Então pergunta Capitão pro Zico Léo, se ele se arrependeu ou não de ter sido diretor do Flamengo. Manchou a carreira do Zico? Não. A questão não é manchar. A questão é ele ouvir coisas que ele não precisava ter ouvido, Benja. Isso você ouve na tua vida sempre. O Rogério Ceni era jogador, ele não ouvia? Lógico que ouvia. Ídolo maior, ouvia. Pessoal. Ouvi, você ouve. O Zico... Saiu do Flamengo, teve lá, saiu. O Zico continua o Pelé da história do Flamengo e a Patrícia Amorim não ganhou nem mais candidato a vereadora. Rogério Ceni tem 30 minutos aí. Rogério Ceni conhece. Ninguém conhece melhor o São Paulo que ele. Junta com o Marco Aurélio Cunha, São Paulo precisa ter de cara assim. Na hora que ele vai meter, dar treino pros caras, tem meia dúzia de bunda mole, jogador que deita e rola, que não tá nem aí, né? Olha pro vento. Vai olhar pra ele e vai falar, meu, ou eu corro, eu jogo. Agora, vai dar certo? Mas não precisa só do Rogério pra acontecer isso, né? Precisa de muita coisa, Nesta. Ué, os últimos treinadores que vieram mas eu tô falando, mas o São Paulo tem um problema de administração, de pessoas, de tudo, né, Benja? O São Paulo, os últimos treinadores que vieram pro São Paulo... A incompetência da diretoria que não consegue resolver isso. Você sabe que os últimos treinadores que vieram pro São Paulo... Todo mundo sabia o Michel era um problema. Todo mundo sabia há muito tempo. O Marco Aurélio Cunha é um cara que conhece. Ele resolveu o problema do Michel Bastos? Não, então... Também então, o Marco Aurélio Cunha... Não, também... Por quê? Mas... Porque não tem jogador que não resolve. Mas agora também. Parece que estão resolvendo, bom, porque afastaram de mas vez. Mas isso não traz muda. O Rogério. Isso você não imagina muda. O Rogério Ceni entrando lá isso... no Morumbi. Vocês vão chorar de emoção. Isso. Sim, lógico, tem que tomar cuidado também com as emoções tem e curto Tem Campeonato prazo. Paulista. São Paulo não ganhou o Campeonato Paulista há 11 anos. Desde 2005. Benjamin, já entendemos o que você falou. Eita com o cara. Nós já entendemos. Vai trazer Roger. Só que tudo bem, você já falou de todos os pontos positivos. Não, tem os negativos. Só que você quer ignorar os negativos. Não, ele pode chegar lá e tomar 5 derrotas e ser um fiasco. Não apaga em nada a carreira dele. Eu sei que o pessoal de situação ainda é muito mais forte no Conselho, que a oposição do São Paulo ela é fraca, representatividade muito fraca, pelo menos a quem vem ao público às vezes não dá nem pra considerar. Mas corre o risco, sim, de ter uma eleição e se perder a eleição. E aí o Rogério fica como? Não, isso não corre, tudo bem. Corre ou não corre? Na teoria, sim. Na prática, não. Qual o respaldo político que o Rogério Ceni teria? Na frente. A vida política de São Paulo tá uma bagunça. Obrigado. Olha, os torcedores de São Paulo, tu concordou comigo, Motinha. Mas o torcedor... Os caras querem o Rogério. Mas eu não tô falando gente, que eu não queria na o vida, Rogério. Na vida eu tô falando um que risco. Eu temo por ele. Pelo ídolo que ele é e o que pode acontecer com ele. É isso que eu tô falando. Não tô falando que seria uma boa ou uma má ideia. Porque a gente não sabe, na verdade. Então, como é que você vai saber um negócio? Eu prefiro, às vezes, me arrepender por algo que eu tentei. Eu prefiro falar, pô, não consegui, mas eu tentei, do que ficar a vida inteira assim. Se eu tivesse tentado. Se é ruim pro Rogério, eu também não vou ficar batendo, porque isso aí, ele é grande, ele que tem que saber. Lógico. Então não vou ficar batendo nisso. Ele tá se preparando, ele se preparou, está se preparando. Só penso também o seguinte. Ok, como eu disse. Vai começar como muita gente começa por aí, beleza. Ah, também, ó, o técnico do Flamengo eu nunca ouvi falar na minha vida e tá indo aí. Então pode acontecer, claro que pode. Agora, ele não pode ser largado junto aos lobos. Se ele não tiver. Se ele não tiver um respaldo. Bacana. Porque o Rogério não é o tipo do cara que vai sentar na frente de um conselheiro com carteirinha de diretor de futebol, estatutário, etc e tal. ter que ficar pagando o pau para uns caras que nunca chutaram uma bola. Ele não vai ser jogado aos lobos, porque ele é o lobo. Amigo, o Rogério sabe, tem cara que você pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa, porque você sabe que vem na... É complicado chegar para um diretor e falar, aqui no CT você não vai entrar. É? Não é? Quando que, você ou então tem... que moral o Leco vai ter se um diretor de futebol não pode entrar? O diretor de futebol vai poder entrar. Ah, vai? O diretor de futebol... Mas o que eu tô dizendo, Benjamin. Sim, mas o quem for diretor de futebol, não pode ser uma escolha política, tem que ser uma escolha técnica. Não, mas e o tem diretor que ser conveniente. É o Marco Aurélio Cunha. Não. É o gerente de futebol. Mas não é o diretor. Não, mas o diretor, meu, com esses caras, o diretor, é alguém colocado da amizade deles. Coloca alguém dentro da rádio sem função nenhuma, que só enche o saco. Não é sem função, e fica entrando Sombra. De sala em sala enchendo o saco. Não é sem função, Sombra, mas é um cara, é o nome escolhido pelos caras, pô. É o cara que os caras vão gostar. Tomara. Não é, vai colocar um cara que todo mundo odeia. Bom, tomara. Gente, vou dar as manchetes. Tudo indica que, né, a gente que tá... Faz tempo que eu tô falando. Só que toma um debate aqui. Ah, é o Benja, velho. Não, porque o Benja, porque eu tenho informação há meses atrás e você não queria? É, mas eu não falei que eu não quero. Você falou. Eu fico preocupado por ele. Sexta-feira você falou que não queria. Não, eu fico preocupado por ele. Não, você falou como que não ídolo. Queria. Eu não quero porque eu acho que ele vai se prejudicar. Não seja tão. É. Eu fico com medo pelo ídolo, 40, não por ele. Tem 40, porque eu gosto anos, tanto amigo. Por. Não, é grandinho. Ele não é digno de dó. Ele não precisa ter dó. Não tem dó. Tem 42 anos. Tá bom. É. Muito bem, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse assunto aí, tá bom? Estádio 97 tem oferecimento do Extra. É isso aí, você merece começar a semana torcendo com Extra Gol. Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E... Leleu, leleu, leleu, leleu. É, acompanhar a rodada do fim de semana esvaziou a geladeira com aquela Brahma bem gelada? Responde aí. Então aproveite que o Extra tem ofertas imperdíveis e não deixe faltar Brahma para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Brahma, lógico. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então escale a Brahma na sua torcida, hein? Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Recado super importante para você, ouvinte do Estádio 97. Vem aí o Clube do Estádio 97. O que é o Clube do Estádio, Dodô? O Clube do Estádio. Como é que é? Não entendi, Sombra. O que é o Clube do Estádio? Você sabe me dizer? Clube do Estádio. Chamado oral. É um evento sensacional que reuniremos ouvintes, amigos, família... Todas num clube, num dia único, onde você leva a família, num churrasco, onde você vai poder brincar de campeonatos, vai ter campeonato de futebol, de campo. Futebol de teremos campo, teremos campeonato de videogame, e teremos campo na... oficial. Campo oficial. Grande. Legal pra caramba. E olha, além disso, videogame teremos lá. Teremos lá a cassineira, não é verdade? É. A cassineira lá com em jogos. Em resumo, você vai chegar. E o show de cães. É. O clube do Estádio 97, ele vai das 9 da manhã do dia 19, dia 19 de novembro, um sábado, vai das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Legal. Durante o dia inteiro, um monte de atrações. Campeonato, como disse o Domingo, vai ter o campeonato de futebol que começa logo cedo. Churrascão. Vai ter torneio de vôlei das meninas, das mulheres. O churrasco do meio-dia às 5 da tarde com open bar. Porra. Sim. Então é meio-dia, 5 da tarde, o churrasco com open bar. Open bar, hein? E vai ter videogame o dia inteiro. Aí vai ter um período do dia que a gente vai ter os jogos de cassino da cassineira, mesa de pôquer. Vai ter lá de manhã a apresentação da Alternativas Dog Show, que é o melhor show de cães adestrados do país. É muito legal. Muito bacana. Isso vai acontecer num único dia. A gente fez um evento. Às vezes as pessoas falam, não tenho um fim de semana inteiro. Ou minha grana não dá pra passar o fim de semana inteiro no resort do estádio. Então a gente criou um evento de um dia só, que é o Clube do Estádio 97. Vai acontecer dia 19 de novembro, num clube próximo aqui à cidade de São Paulo, em Guarulhos, beirando a rodovia Ayrton Senna. É fácil de chegar, é moleza, tá bom? E ó, tem um pacote ideal pra você casal, pra você família. Então ligue agora lá na Lotus Travel e faça a sua reserva. 28964665. Repita. 28964665. 65. Você pode ligar agora e fazer a sua reserva. Como eu disse, para casais tem um plano extremamente especial, hein? E criança até 12 anos. Crianças até 12 anos nem pagam. Nem olha pagam. Que legal, hein? Sim. Não é bacana? É, é a chance do cara tá num lugar sabadão. 19 de novembro. Mas faça a sua reserva, porque os fechamentos estão sendo bem adiantados, né? E aí depois você corre o risco de ficar de fora, tá bom? Exato. Faça já a sua reserva. 2896-4665. Ligue agora. Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bom, vamos acelerar agora as manchetes. Sim. Aí, né? Só que o Ben já tumultuou tudo. Aí, mano, o Corinthians ontem, né? Tamo junto, Motinha, nós. É, Corinthians que ganhou, né, do América, né? Chupa. Do Ameriquinha 2-0. Chupa, sumé, América. Chupa, mano. Chupa, chupa América. Contra o América, velho. Vale os 3 pontos que valeu a partida contra o Santos, contra o Grêmio, contra o Flamengo. É. E o Romero, 3 pontos, mano. E o Romero tornou-se o maior goleador da arena, né, mano? O maior artilheiro, passou o Guerreiro, né, cara? Meu Deus do céu. Aí, ó, o que ele deu no final da partida. Deus, hein? Foi pro senhor Benjamin Bach, ele falou. Ele falou? É, respeita. Ele disse, ele falou, exijo o respeito. Foi pra mim, né? Falou, parte da mídia fica me ridicularizando, eu trabalho de maneira digna, eu acordo todo dia cedo, não dou migué e não vim aqui pra roubar o Corinthians. Não, eu não ridicularizei. Fala aí que você falou que ele tem mais cara de emo do que de jogador. Falar que eu não sou fã do futebol dele não é ridicularizar. Eu não vou ficar aqui citando o nome, mas quem falou sabe. É, o Sombra, né? O Sombra não. É mais escroto. Quem falou sabe pra quem foi o recado. Agora, jogador tinha que aproveitar e dar nome aos bois, não ficar jogando, né? É, só falar. Falou, ó, fulano, ô, ciclano, ó. Aí, é, ó. Tem que pontuar. Eu não vou aqui, mano. Eu não sou X9, eu não vou caguetar pra quem for. Ô, mano, isso mesmo. Até porque cada um que segure suas buchas. O cara é atacante da seleção paraguaia, mano. Eu acho. O cara é craque, velho. O Oswaldinho gostou da vitória. Craque não, né, mano? Não, pior, eu achei que ele tinha tirado a vitória. Não, mas ele falou que foi grandiosa. Não, pior o Benja, me mandou um SMS hoje, 6h15 da manhã, pra falar. Aí, chupa, fala do Oswaldo agora. Oswaldo 100% de aproveitamento. O Benja, 6h15 da manhã, mandou um SMS falando isso. Isso, Benjamin. Eu mandei pra ele, não, mandei mais cedo. Mandei 6 horas. Eu vou falar igual pra você, eu... É porque também a gente não pode elogiar ninguém, porque a gente elogia, os caras xingam. Então, eu gosto do Oswaldo Oliveira, eu acho ele bom treinador. Agora temos que apoiar, eu gosto, né, da pessoa dele e torço muito pra que dê certo. É lógico que eu ontem não falei. Calma, um jogo, né? Também mas não eu adianta. Não tô falando. Não, tô dizendo, as pessoas, né, falam. Eu vou acabar de falar, lógico que ontem não foi parâmetro. É verdade. Porque pegou o time que é bizarro. Não, é então, o primeiro jogo do cara, acho que nem deu tempo de fazer nada. Mas o cara tem que ganhar. O futebol é isso, cara. O cara ganha. Lógico. Vai quarta-feira, vai pra Belo Horizonte, amanhã volta classificado. Sei lá, cara. Pô, dá um ânimo certo. Diferente. Né? Esse ano não tem muito o que fazer. O time é esse, o cara chegou agora, mal treinou o time, é mais tudo no plá do que treino. Agora, eu espero que dê certo. Agora, eu tô torcendo pra ele ano que vem. Que aí vai montar o time, vai trazer os jogadores. É, isso eu também acho. Entendeu? Eu acho que julgar o trabalho do Oswaldo Oliveira por esse ano é até injustiça com ele. É, da mesma forma que se ele for campeão, até inclusive da Copa do Brasil, não dá pra chegar e falar, foi o Oswaldo que mudou radicalmente o time. E se ele também não conseguir sucesso na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, não dá pra chegar e falar, é uma porcaria, tem que mandar embora. O trabalho do Oswaldo, ele começa esse ano já com planejamento pro ano que vem, mas a avaliação do trabalho precisa ser feita ano que vem. Agora, volto a falar também, Benja, eu não era a favor da vinda do Oswaldo, mas já que tá lá, a torcida do Corinthians tem que apoiar. E porque a partir do momento que os torcedores começam a vaiar o treinador do Corinthians, inclusive pilhando o elenco contra... uns contra os outros, ou então a torcida criando um clima de animosidade contra o próprio time, é burrice por parte do torcedor. Já que tá lá agora, temos que apoiar, velho. E quem deve fechar essa semana é o Jô, né? Nossa Senhora, meu Deus. Eu ia falar isso da China. O Jô deve estar fechando. Pai do céu. E o clima político continua péssimo, né? O André Negão, que é vice do Corinthians, tá largando também a presidência, a diretoria. E o Andrés ontem falou que o grupo de posição acabou, né? Agora situação, o Roberto vai ter que montar um grupo novo, ele não pode ficar sozinho, isolado. E espero que ninguém... O Andrés vai sair candidato? Isso, eu não sei, a eleição é só 2018. E espero que ninguém também sabote e comece com aquelas coisas de Corinthians, né? Aí perde pra quarta-feira pro Cruzeiro, invasão do CT, quebradeira, essas coisas que a gente sabe não funciona. Espero que não aconteça isso. É, mas com relação ainda à saída do André Negão, o André Negão é um cara que era ligado ao Andrés, assim como o Eduardo Ferreira também era. E os dois aí acabaram entregando seus respectivos cargos e o Roberto hoje só conta com o Alessandro como braço direito dentro da diretoria do Corinthians. Quem indicou o Cristóvão? Foi o Roberto. Não, foi o Andrés. O Andrés acabou sugerindo o nome do Cristóvão. Mas havia sobrado. Eu não sei, não entendo isso. Havia um consenso. Crítica sobre Cristóvão e não... Não, mas havia um consenso ali entre os diretores. Mas eu também não via. Inclusive, eu fui contrário desde o início da vinda do Cristóvão e continuo agora afirmando que foi um fracasso. Mas agora, cara, eu acho que tem todo mundo trabalhar junto. Independentemente de chapa política, independentemente do que um goste e outro não goste, eu acho que o objetivo maior tem que ser o clube, cara. E agora querer colocar à frente do clube uma intenção política ou então vaidade, é burrice, velho. É burrice também. Só com relação ao time do Corinthians, o Corinthians que no Campeonato Brasileiro agora, bem, já ocupa a oitava posição, a sétima posição, tá muito perto do G6. Que hoje dá, pro Corinthians é melhor que o São Paulo ganha. Da vaga da Libertadores? Hoje, seria. Porque o Fluminense e o Grêmio, eles são adversários diretos do Corinthians. Vai torcer, mano? Grêmio, vai torcer hoje pro Tricolor? Não, porque meu foco Como é Copa do Brasil. Meu foco é Copa do Brasil, Paquito. Uma pergunta pra você. E na próxima rodada... Esse Paquinho. Nem vai ver o jogo. E na próxima rodada é Flamengo e Corinthians no Maracanã. Reabertura do Maracanã. Aniversário do Pelé, domingo. Uma pergunta pra você... Responda daquele seu jeito sempre objetivo e direto. Combo. Tem um combo. Sim. Combo. O que você prefere, por exemplo, que o São Paulo ganhe hoje e ajude o Corinthians? Ou que o São Paulo perca e se dane e mais prejudique o Corinthians? Sinceramente, eu sou indiferente nessa questão. Não. Eu sou indiferente. Não, eu acabei de falar que eu fiz uma pergunta pra você, pra você ser objetivo. Sim. Vou repetir o combo. Vamos lá. Combo 1, você prefere que São Paulo ganhe hoje, dá uma respirada e ajude o Corinthians, porque o Fluminense é um rival direto da vaga. Combo 2. Combo 2, que o São Paulo escolha perca, pelo número. Que prejudique o Corinthians, mas que o São Paulo fique mais em crise perto do rebaixamento. Tem que escolher um. Tem que escolher uma opção. Número 1 ou número 2? Combo 1. Combo 1, primeiro, porque eu não sou anti. Segundo. Não é torcer pro São Paulo? Não vou torcer. Combo 1 é torcer pro São Paulo. Não é torcer pro São Paulo. Não, a pergunta não foi essa. Ele não me disse torcer pro São Paulo. Ele disse: o que você prefere? Que o São Paulo vença e indiretamente ajude o Corinthians? Ou que o São Paulo perca, já torce. Não é torcer. Eu falei, eu sou indiferente com relação ao jogo. Claro. Inclusive, nem assistirei. Mas com relação ao que ele me perguntou, se tiver que optar, eu não vou ficar na frente de uma televisão gorando rival. Você, Benjamin, 1 ou 2? Rápido. Sou Corinthians, Paquito. 2. 2? Nossa, você é mó Zé Ruela. Pode falar, eu acho que é bom. Ao invés de você pensar no bem do teu time, você vai torcer contra os mané aí. Eu acho que é bom, é bom. O São Paulo precisa um pouco sentir aquele medo, dar mais valor pras coisas. Sabe aquele cara que tinha grana a vida inteira? Né? E acho que acorda meio-dia. Depois eu tenho um combo aqui. Trabalhar, na manchete do Verdão tem um combo pra fazer. Uma dessa, a grana acaba. Mas desculpa, eu acho que eu vejo lá um perfil de que mesmo assim, se não cair na última rodada, vai vir alguém... Nada aconteceu. Não, a gente sabia que não ia cair, porque time grande não cai. Aquela pataquada. Aquela pataquada. Aí é uma porcaria. Porque as pessoas não mudam assim desse jeito, viu, Benjamin? A entidade para mudar precisa que as pessoas mudem. Porque o São Paulo é que ele é formado pelas pessoas. Se as pessoas não mudam, o São Paulo não muda. Um logotipo, um nome não muda sozinho. O que faz é essas pessoas. Isso aí não vai mudar. E eu não acredito na mudança, sinceramente. Olhando aí o São Paulo, eu não acredito muito em mudança, não. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do Santos? Santos! Let's go! Santos que empatou ontem contra o Grêmio, né? O Dorival falou que não teve gosto de derrota. Você é louco, né? Não teve gosto de derrota, foi 1-1 jogo aí pegado, né? O Santos perdeu muito gol. O Grêmio que entrou com o time em reserva, né? Mas a torcida vaiou o Santos, hein? Mas o Dorival falou que não teve gosto de derrota. E o Dorival tá preocupado agora com o jogo contra o Inter, né? E ele falou que vai avaliar se vai com o time, né, todo completo, titular ou reserva, mas tá preocupado com o que aconteceu ano passado, né? Que colocou, abriu mão do campeonato pra ir pro outro e se ferrou, né? E aí, o que vai fazer? É que tá, velho. Vai decidir o quê? Você decidiria o quê, mano? O Santos não perde a vaga aqui no Brasileiro esse ano. Desculpa. A questão não é perder a vaga, Domênico. O Santos peidou na farofa. Que essa bonito. É a verdade. Peidou essa na farofa. O negócio é o seguinte, Domênico. Que bonito. O Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro hoje. Tinha a chance de passar, né, mano? Explica só um negócio. Esse termo vem da onde? Peidar. Deixa na quieto. É melhor não. É um dito popular. Isso daí vem desde dito a época das caravelas, cara. Os portugueses, caravelas. Quando chegaram aqui, eles tinham farofa, Domênico Gato. E essas farofas. Essas farofas, elas ficavam armazenadas dentro de barris. Certo. Aqueles barris de carvalho. E aí? E esses barris, eles eram também aí utilizados como bancos. Certo. Nos jantares. Porque não tinha cadeira ali pra todo mundo, sim. E o português, geralmente comendo aquela alheira nas caravelas vindo pra cá... Soltava gases. Ele dava um revertério assim. As famosas bufas. Fatulência, né, velho? Então os caras começavam ali com aqueles negocinhos aí. Então peidava na farofa. Então, aí os caras... Pô, não, gente, hein, gente? Para. Não, mas é verdade. É modo de falar, ué. Eu tô explicando, isso aqui é histórico. Isso é coisa mais porca. Isso aí pode cair numa prova de vestibular, você precisa... Ah, mano, isso tá explicando. Nossa, eu tô dando aqui uma aula de história. Não, como é que seria a questão na prova? Na Enem, dá um... Ó, uma pergunta na prova do Enem ali, ó. Da onde vem o termo peidar na farofa, você precisa saber, velho. Ah, é, lógico, você precisa saber. Mano, é cultura, ué. Se você não souber, aí você vai falar, não sei, pulo. É. Isso aqui não é show do milhão, velho. Isso aqui não é show do milhão. Você fica imaginando o mano. Também estão privando o mano de falar as culturas aqui, pô. Eu fico imaginando o mano elaborando a prova do Enem. Não, mas é verdade, velho. É um dito popular. É um dito popular. Então, aí os caras usavam o banco do Américo Gato. Exato. E aí os caras, pô, não faz isso aí, pô. Aí dentro tem farofa, pô, não peida na farofa. Vocês não podem absorver o tempo da manchete do Santos. Não, coisa ele tão chula. Perguntou, chula não, mas isso aqui é um pouco de conhecimento então, pra essa sua vida fútil. O Santos peidou na fora, por quê, mano? Então, porque, sabendo, vou recapitulando. De novo? Ele falou, mas ele falou, ué. Sombra, o Atlético Mineiro, que hoje detém a terceira posição do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Botafogo na tarde de domingo. O Santos, ele jogou só à noite, ele já sabia o que tinha acontecido no jogo do Galo. E diante de um Grêmio, todo reserva, o jogo na Vila Belmiro, o Santos podendo tomar essa terceira posição. Aí você vai me perguntar, mano, mas qual que é a diferença de se classificar em terceiro ou em quarto? A terceira posição do Campeonato Brasileiro, Sombra, já garante o time na fase de grupos da Libertadores. A quarta te joga naquela pré. E na pré-Libertadores, você faz dois jogos eliminatórios para chegar na fase de grupos. Então é muito mais interessante pro clube já conseguir a sua classificação direta pra fase de grupos do que se arriscar numa aventura de pré-Libertadores. O Santos tinha condição de ultrapassar o Atlético Mineiro ontem e diante de um Grêmio reserva ele não conseguiu vencer. Então o Santos peidou na farofa. Jogo Santos e Palmeiras, que mudou, né? E no dia 29 de outubro estava marcado pras 4h30, foi remarcado pras 19h30. Então, pra passar dia, o Corinthians. Né? Mesmo dia? Pra passar o Corinthians, Paquito. É nóis, mano. Mano, é nóis. É sábado. Da audiência, não. É o jogo do Corinthians. É sábado. Mas aí que tá, gente. A Globo vai transmitir o jogo do Corinthians, que inclusive será contra a Chapecoense nessa rodada. No domingo vai ter jogo? Não, segundo turno? Não, mano. Pera aí. Não. O jogo vai ser no sábado. Então. Vou pegar a informação correta não. Aqui. Se vai passar tudo sábado, Sombra, tem que passar um jogo no sábado. Pois é. Eles não passam no domingo. Porque mas nessa eleição ele passou algum jogo? Não, passou nenhum. Então acho que passa. Não tem jogo. Mas aí eles viram que caíram no cavalo. Que horas aí, olha, vou desculpa, pegar aqui a informação, mas se tivesse um jogo a ser passado na televisão... É estranho, por mesmo isso jogo sendo na, ainda que o jogo... E mesmo assim, porque é na Vila Belmiro, tinha que ser Santos e Palmeiras. Sim, é o jogo. É o clássico. Não importa, é o jogo da rodada, é Santos e Palmeiras. Pra São Paulo é. Não tem... Não faz sentido. Então vamos... Continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. What the fuck? Ah, vocês! Ah, o líder! Vocês! Fala que nós. Não, nós! Não, nós não. Não, se fala alguns nós. Alguns jogos, nós. Ontem foi nós. Nós. E nesse aqui, vocês vão pra nós também. Nós. Vamos pegar o esporte, velho. Nós. É nós. Não é nós, hein? Nós. Quando é nós aqui, vivente, ó. Tudo é nós aqui, é. Só pra passar a informação, ô Domênico. Nós estamos ajudando vocês, viu, Motinha? O jogo do Corinthians com a Chapecoense, ele inicialmente era às 19h30 e ele foi remanejado para o horário das 16h30. E o Palmeiras e o Santos, que jogariam nesse horário às 16h30, esse jogo passou a ser às 19h30. Nossa, que coisa mais... Bizonha, né? Sem nexo. Então, e aí o jogo que será transmitido pela Globo será o jogo do Corinthians. Nossa, bom, ele joga aqui... Vocês, Domênico. Que estamos com as manchetes do Palmeiras. Apresentando aqui a nossa estranha no ninho. É Andréia Dantas Nellisen. Não é isso? Nellisen. Deixa eu abrir boa tarde. Qual que é o vamos ver o teu microfone? Alô? Tem número esse microfone? Ah, falou. Ó, fala bem pertinho dele, tá? Tá bom. Nelly Sen. Boa noite. Nelly Sen. Você gosta, Silvio? Nelly Sen. Eu gosto, Nelly Sen. Obrigada, Bá. Pode falar. Alô. Brigadeirinha, alô. Bom, hein? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem vocês aí, gente? Beleza. Ótimo. Tudo bom. Tem olha, brigadeirinho pra vocês. Que legal. Muito obrigado. Verdade, o brigadeiro do líder. Do nosso, é líder. Nosso, palestra. É chocolate então, pra tudo quanto é lado. Eu falei que ia trazer um chocolate pro mano. É. Pra dar um chupa mano, né? Uh-huh. Fazer o bilu-bilu que a gente não viu, pode mano? Fazer no dia que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Olha o respeito. Olha o respeito, Maridão. Tá lá. Olha o respeito. Você está comemorando esse campeonato manchado? Que manchado? Que manchado. Mano, o choro é livre. O choro é livre. Aproveita o brigadeiro que agora é hora da manchete do palestra. Olha o que o Paulo Nobre fez. Olha o que o Paulo Nobre fez. Mas é ridículo o que aconteceu. A Andrea tá aqui, é inclusive, porque no mês de outubro a gente abriu aí a possibilidade das meninas se inscreverem para participar do programa. Isso aí. Para enfatizarmos cada vez mais a campanha do Outubro Rosa. Isso. Que é uma campanha de conscientização para que as moças, as mulheres façam seus exames de prevenção ao câncer de mama, não é isso? Exatamente. Você já chegou a fazer algum exame, Andrea? Eu já fiz. Eu tenho mais de 25. Tá. E aí a médica recomendou, eu fiz. Não é legal, não é gostoso, mas é muito importante fazer. É mamografia, né? Mamografia. Mas é um exame, pô, não é um suco também, de pera, pô. É, mas bota a sua perinha lá pra você fazer o teste e depois você me conta. Ué, se dói ou se não dói. Um bano olhou o sonho dele. O sonho dele é fazer um exame chamado bagografia. Ué, um exame, que é por exemplo. Amassar, assim, ó. Cada um com o seu cada um, né? O exame de sangue não é um negócio prazeroso de se fazer, mas é feito. Para, não, o exame não dá de sangue comparar, não compara com mamografia, mano. É chato, mano. Tem homem que faz, viu, mano? Tem homem que faz mamografia. Porque existe câncer de mama masculino. Inclusive, essa taxa tá crescendo. Não é de 1%, Andrea? De verdade, eu não sei te dizer. Mas diz que aumentou. Mas aumentou, porque essa coisa da academia, maromba. É? Então, é meio complicado. Tem muita gente feito e, infelizmente, tá crescendo aí o número, né? Mas, só fica alerta, viu, mano? Vai dançar um pouquinho. Segura a mão da enfermeira, depois passa. Não, mas, só falando a respeito do exame de mamografia. Eu sou leigo no assunto, eu não sei. Mas, por exemplo, um exame de ultrassom talvez não substituiria o exame de mamografia. Não. Sabe por que eu tô falando isso? Não, porque o médico pessoas da que mesa têm silicone, é o Sombra, né? Não, mas mulheres que têm silicone, elas não podem fazer mamografia justamente pelo fato de lógico você apertar. Que pode. Não, pode. Não, o silicone não, gente. Mas a ressonância também é válida. Então, a ressonância, a ressonância, na verdade, o que eu entendo, pelo menos quando eu procurei a médica para me informar, que dói mesmo. A história da dor da mamografia, toda mulher quer correr. É. Porque dói. Ninguém quer sentir dor de vontade. Ah, eu vou sentir dor. Mentira. Claro. Né? Mas você não curtiu 50 tons de cinza? Não assisti, cara. Não tive vontade. É, eu também. Tem coisa melhor pra fazer. Então, e aí fui perguntar aí, na verdade, a ressonância é indicada quando já tem uma suspeita de alguma outra coisa. Tá, então, algum primeiro, nódulo, né? Um nódulo, benigno, aí vai, exatamente, maligno, motinha, tá perfeito, bem conhecido. Então é assim que funciona. Então, primeiro vai a mamografia. Se der uma suspeita, vai pra ressonância. A mamografia, pra quem tem silicone, mano, é feita, mas você tem que informar antes qual é a quantidade, qual é a sua prótese e tal, porque todo um. O mano tem um especial. Litro de cada lado. Pois é, imagino, por isso tá com medo, né? É, isso explicar, isso aí, tá com medinho. É misto de academia e silicone. É prótese. É deu prótese, pra ver ontem nas fotos exames. Do Instagram lá na praia lá. É prótese. Ele fez prótese. Que é genética. Ele fez, exatamente. Colostro até uns 18. Logo ele vai colocar aqui também na panturrilha. Colostro não dá, meu que é isso. Para, mano. Colostro. Então, ô, Domênico, o Cuca também falou. Você atravessou assim ela na boa? Desculpa. É que eu pensei que ela tinha parado de falar. Ela tinha parado de falar, desculpa. Apresentando ela como palmeirense. Palmeirense, vai palestra sempre. É. Tá feliz demais, né? Tô feliz demais. Acho que esse ano é ano do palestra. Assaltaram o Figueirinha. Assaltaram o Figueirense. Já assaltaram o palestra. Assaltaram um monte de gente. Palmeiras já foi. Todo mundo assalta todo mundo. Acho que, na verdade, falando agora muito sério, num programa que é muito sério também. Não. Ah, é super. Essa coisa da arbitragem tá muito ruim no Brasil. O Mano sempre fala isso, ele é coerente mesmo, ele tem razão. Aí, obrigado. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pro Palmeiras, tá ruim pro Inter, tava ruim pro Fluminense até outro dia, que é um time que a gente acha que tem que se ferrar por tudo que a gente já viu. Mas também sofreu aí contra o Flamengo. Então, acontece com todo mundo. O que me irrita muito... E aí o Dodô vai ter que me ajudar, essa mídia anti-palestra. É de sofrer. Agora veio com mídia não, também antes. Não, de verdade, antes. Você assiste os programas de televisão, principalmente os que vem do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, pra não falar mal da emissora. Não. É de chorar, ontem eu passei raiva. Falei, pô, o Palmeiras tava lá com 2 minutos, o Flamengo ficou líder do campeonato por 2 minutos, virou manchete nacional. Quer dizer, eu acho que existe uma proteção, mas eu acho que não influencia na coisa da arbitragem. A arbitragem eu acho que é ruim o nível. Os juízes não são treinados, eles não têm aprimoramento. Embora hoje em dia a coisa está mudando em relação à saúde, mas treinamento técnico a gente não vê como deveria acontecer num país que é aí pentacampeão mundial, né? Então, acho que, na verdade, tá ruim para todo mundo. Mas esse ano é do Palmeiras, não tem como tirar, não. É com nobre ou sem nobre, o Palmeiras vai chegar lá. Nós temos Jesus e vamos para frente. O Domênico vai falar, lógico, e o Mota vai dar as manchetes. Se é que tem alguma coisa de novo de hoje, eu vou te falar um negócio. Semana passada, o procurador do STJD achava que era muito difícil ser anulado o jogo Flamengo e Fluminense. Seja, de repente mudou a conversa, né? E ele tem razão. Quando ele diz que é muito difícil, ele tem razão, tem que ter provas robustas. O Esporte Espetacular, Rede Globo, que é lá do Rio de Janeiro, fez toda a leitura labial. Exato. Ali, e mostra ali pela leitura labial o representante da federação ali falando: ó, a TV deu impedimento, O repórter falou no dia precisa, do jogo. Precisa. Né? Agora, lógico. De repente, numa testemunhando, árbitro pode chegar. Não, ele falou, mas eu não levei isso em conta. Fica difícil dizer que não leva em conta, uma vez que tem uma interferência. Houve uma interferência externa. Acho que houve, claro, Sombra. Não tem a dúvida. Ela tá demora ali. Tá na televisão. Você viu o Sport Vitória ontem, Sombra? Não, o Benjamin. Aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa. Ele deu um escanteio. Isso aí. De repente começou blá blá blá, demorou, porque... meteu o pênalti. É claro, tá ruim pra todo mundo. Ah, mas a justiça foi feita, é porque estava impedido mesmo. Ok, mas não é isso que a regra determina. O jogo deve ser apitado conforme a regra determina. Não pode até haver interferência externa. Então, eu acho que essa partida deveria ser totalmente anulada. Pergunta se fosse contra essa o time de São Paulo, como que seria, Sombra? Mas você tem informação, entendeu? Se o Fluminense formalizou esse pedido? Porque o Fluminense tinha até hoje à noite, eu acho de que... De anular o jogo? É. O Peter Simms já tinha recuado. Não, mas hoje, diante dessa matéria que foi exposta no Esporte Espetacular, ele estava revendo, junto com o Conselho Jurídico do Fluminense, a possibilidade de formalizar esse pedido de anulação da partida. Tinha até hoje à tarde para formalizar. Olha aqui, aí eu não sei se já... Sombra, não precisa da leitura labial para saber que teve interferência da TV, porque demorou muito para ser decidida uma coisa que seria tão clara. Mas, o Bandeira levantou e acabou. Mas é uma mas prova... Mas o juiz... eu entendo que deveria ter realmente outra partida, porque... A prova acabar. Eu achar que então, o cara assim, é ladrão é uma coisa, é uma mas quando eu vejo o cara assaltando mão armada, a própria repórter falou que deu uma informação lá pro... Não, mas uma coisa é a suposição. Eu também concordo com você, Domênico. A gente vendo de fora, a gente fala, pô, tô deduzindo não, que sim, o... Mas aí quando você mas vê não um negócio... tem uma prova física ali, acabou pra gente poder acusar. Sim, eu entendo, mano. Sim. Agora, sim, e por esse motivo, o Paulo Nobre veio e falou do que aconteceu. Isso é uma coisa. Porque, assim, quando tá na regra que não pode haver interferência da televisão, então você tá burlando a regra. Claro. Você tá burlando a regra. O gol estava anulado, a gente já falou isso, não preciso ficar repetindo aqui. Agora, se você burla uma coisa que não está na regra, uma coisa é o juiz errar num jogo normal e prejudicar uma equipe, que isso acontece em quase todas as partidas, pra A, pra B, às vezes ele beneficia o A, depois na outra partida ele prejudica e vai acontecer no campeonato dessa forma. Isso é uma coisa que tá na regra. O juiz é que manda e se ele errar, errou, acabou, não tem que falar mais nada. Isso é uma coisa. Que parece que aconteceram erros ontem no jogo do Palmeiras e Figueirense. O mano tem razão. Os caras presidente... que o Fluminense deixa eu só concluir. Que o presidente do Flamengo ontem choramingou que nem uma desgraça. De novo, né, Dodô? Brincadeira o que aquele... senão eu vou falar. Aquele brincadeira... Não, mas não tem que responder, mano, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um erro que não teve interferência de televisão ontem. Ontem não teve televisão falando se foi pênalti ou não foi pênalti. Mas, Domênico, o Paulo Nobre foi falando que o Palmeiras não estava nem envolvido. Por favor, deixa eu concluir. Senão não dá pra... Vai ficar até amanhã aqui o troço. Eu acho que o presidente Paulo Nobre tá certo de vir à mídia de falar uma coisa que não está na regra. Uma coisa é não estar na regra. A regra diz que não pode haver interferência... E eu sou totalmente a favor de que esse negócio mude. Que tem que ter interferência da TV, sim. Passou do momento atualizar, de erros, né, de Dodô? Sim, erros de juiz acontecem e não podem acontecer. O juiz é um ser humano que vai errar sempre. Sempre. Não adianta ser profissionalizar. Eu já cheguei à conclusão que não adianta profissionalizar. Não é mágica. Não é mágica, não existe mágica nisso aí. A televisão tem que estar a favor do esporte, cara. A favor da coisa certa, do justo. Nunca mas como ainda não tem... Tá errado. E o Paulo Nobre veio e falou de uma coisa que está errada. Outra coisa é o presidente do Flamengo vir chorar de uma coisa que tá na regra. Ô, Dodô, acontece ninguém vai levar na mão grande, acontece... Dodô. Ninguém vai levar na mão grande. Essa então, é a frase assim, do nosso não, presidente. Não, mas é verdade. Entendeu? Porque, assim, o Palmeiras foi prejudicado no começo do campeonato em várias partidas. Se eu for enumerar as primeiras rodadas. E outra coisa, ontem, modéstia, eu vou falar com toda a honestidade do mundo, gente. Você sabe que eu você? Não, eu vou. Eu falo. Imparcial, eu Dodô, imparcial. Manda lá, Dodô. Na minha opinião, então vamos lá. Os três pênaltis que existiram na partida de ontem, Dudu no primeiro tempo foi pênalti. Não adianta vir com conversinha que foi pênalti. Ele toma a frente do jogador, o jogador obstrui. Mas o Dudu eu achei que foi. Foi pênalti, foi pênalti. Eu não achei o do Gabriel. O do Gabriel Jesus, se a falta é no meio de campo, Sombra, ele marca. Ele porque marca. Porque é o cotovelo, aí ali marca. Eu não achei, ali achei se é choque falta, de jogo. Se é falta no meio de campo, é falta dentro da grande área, é pênalti. No pênalti do Figueirense... Foi pênalti. No Egídio. Lógico que foi pênalti. Então, mas eu não sou um estúpido de vir contra a imagem. E olha que tem um monte de neguinho aí contra a imagem, hein? E olha que teve ontem que eu vi um monte de neguinho falando um monte de merda na televisão, que é brincadeira. Três pênaltis. Então, se tem três pênaltis e ele marcou apenas um pênalti, o que estão falando que foi roubado, que foi no segundo? Mas você não viu o segundo gol outra do Palmeiras? Coisa que eu quero dizer é o seguinte, com relação a... A bola, o Palmeiras foi totalmente irregular. Mas ninguém viu aquela bola, mano. Ah, como não viu? Só ninguém de brincadeira. Ah, peraí, você tá brigando com a imagem. Peraí, você tá brigando com a imagem. Primeiro, o Dudu quando ele cobra o lateral... A bola saiu. Escuta, o Dudu quando cobra o lateral, ele já comete reversão. Ele cobra o lateral parecendo um moleque de ginásio. Ele cobra todo torto. É então, mas ninguém apitou. Ninguém mas viu. É, tá, é foi um ver erro. Depois. Mas é um erro. Bom, gente, depois, só pra dizer. Só pra concluir. Ué, quer dizer, foi visto depois, não vale o... Só um minuto, gente. Só um minuto. Citar que foi irregular. Mas aí, vale citar, mas não tem como voltar atrás. Vamos terminar. Vamos terminar. Nós vamos ficar daí, até amanhã da aqui. Gente argumenta. Deixa o Domênico pelo amor terminar. De Deus. Sim. Pelo amor de Deus. E se teve o erro do lateral lá, se tivesse a televisão, não tinha que nós estar comentando, tinha dado erro e acabou. Não tem a televisão, tem que se contentar com os erros, velho. Vocês aqui cansaram de falar, porque eu e o Sombra somos os únicos que vieram aqui e falaram assim, porra, era legal a tecnologia não, minimiza. Não, todo mundo concorda. Não concorda que porra nenhuma, concorda não concorda assim, porra quer dizer, concorda você quer, porra nenhuma. Você quer pensar então, assim, com a minha cabeça agora. É só pegar as gravações não, aí. Pega a gravação. Conheço, só eu e o Sombra. Eu fui o primeiro e o Sombra falou, é verdade. Não, porque ele colocando dessa forma, dá a impressão que a gente pensa que não tem que ter... Não, é isso. Peraí, colocando dessa forma que você colocou, não é isso. Colocando não. Dessa forma que você não, colocou, Domenico Gatto, nunca dá a impressão, foi. Dá a impressão. Não, não é no começo era contrário. Então, mas a forma, é isso que pera, deixa eu terminar. Do jeito que você tá colocando, dá a impressão que eu sou contrário até hoje. Muito não, pelo mas contrário. Eu não tô. Não. Pera, ué, pera, da forma não. Que você não, jogou aqui. O então, mano mudou então, de opinião há muito tempo. Então vamos muito tempo. Quando eu não sei se mudou. Quando eu falei pela primeira vez que acho que era legal, o Sombra falou, porra, legal pra caramba. Aí você, mano, na época. Então vamos lá. Mas ele mudou depois de opinião. Mudou, mas na época falou assim. Não, o que é legal do futebol é as discussões fora do de depois. Foi falado isso ou não foi? Mas há quanto tempo eu já mudei a opinião? Não, sim, mano. Hoje você revê e vê o que é legal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando, ainda não tem. Não adianta querer reclamar. O que existe aqui é o seguinte. Teve um erro no jogo de Flamengo e Fluminense com televisão. Quando tem a interferência na televisão, quando na regra diz que não pode, tá errado. A única coisa que nós podemos contestar aqui é um jogo. Um tá errado. Agora você vai contestar. Ah, o Figueirense foi prejudicado ontem. Tá bom. O Palmeiras foi prejudicado contra o Coritiba. Peraí. Contra o Coritiba, contra a Ponte Preta. Não, pera, contra pera. N clubes lá na frente. Gente, então, é assim, seguinte. Não adianta falar que foi prejudicado aqui ou foi lá. É isso que eu quero dizer. Mas a gente não pode alimentar agora o programa até o final. É, acabou. Porque todo mundo já sabe das mesmas discussões. Não, não, não. Mas eu só queria contra-argumentar com relação a esse episódio aí, Sombra, da declaração do Paulo Nobre. Sexta-feira o Paulo Nobre veio na mídia para falar a respeito da situação que ocorreu, supostamente no jogo do Fluminense com o Flamengo, a respeito da ajuda externa. Essa matéria ela foi veiculada na Globo ontem, tá certo? A Globo fazendo a leitura labial. O Paulo Nobre, ele comentando um jogo que o Palmeiras não tinha nem participado, eu achei extremamente deselegante da parte dele, mesmo falando a respeito da possibilidade de haver uma ajuda externa. Não existe na regra tal vertente, concordo. Mas tem que ser criticado. Corridos, né, mano? Não, tudo bem. Tem que ser criticado? Tem que ser criticado. Mas até o momento, Sombra, que se prova o contrário, todo mundo é inocente. E o Paulo Nobre, ele fez insinuações, inclusive, alegando aí, né, não vão tomar o campeonato na mão grande. Tem que ter vergonha na cara. Tá primeiro, certo, quem tem que ter vergonha na cara? Quem poderia tomar o campeonato na mão grande? Ele fez algumas insinuações. Eu não acho que... Mas, mano, se houve insinuações... E se houve... Não, se não, peraí. Você não sentiu, fala... Peraí, só um minuto. Mas deixa eu terminar. Peraí, chega eu vou lá, terminar. Do Flamengo. Eu vou terminar. Então, já fala vou do presidente do Flamengo já hoje. Já vou chegar lá. O negócio é o seguinte. Com relação a esse tipo de episódio, Sombra, eu acho que é ridículo, cara. Tanto por parte de um, quanto por parte de outro. O que o presidente do Flamengo fez foi responder o Paulo Nobre, porque aí também ele não poderia ficar quieto. Então virou uma bola de neve. O Campeonato Brasileiro hoje tá chato porque a arbitragem é ridícula, é patética. antiética, é tosca pra todos os clubes. Então, aí que tá. E não adianta você ficar com esse papinho furado. Ah, é porque tá me prejudicando. Ah, é porque o campeonato tá manchado. Ah, é porque vão levar o campeonato na mão grande. Porque isso potencializa a ruindade da arbitragem. E o clima entre os torcedores fica um negócio hostil. Eu acho tosco. É ruim pro futebol brasileiro. Eu concordo, mano. Tá tudo errado. Só vou discordar do seguinte. Eu acho que é muito mimimi pra lá, mimimi pra cá. Concordo, concordo. Só que um mimimi é em cima de uma coisa que não está na regra. E os outros mimimi são todas coisas que acontecem diariamente no futebol. Eu penso que, no caso, o Paulo Nobre, ele tinha que defender o dele. Todo mundo tem que defender o seu, Sombra. Porque é assim. Porque senão vira essa palhaçada. Senão, se o Palmeiras se defende e o Corinthians, vamos supor, não se defende, daqui a pouco o Corinthians é a vítima. O Corinthians tem que defender, o Corinthians tem que falar. Tem que adiantar. Agora, o se houve alguma insinuação, etc e tal, quem se sentiu atingido pela insinuação? Que procura o seu direito. Que procura o seu direito, exatamente. Vai lá, etc e tal, processa, procura, etc e tal, você entendeu? Se ele fica quieto, continua essa situação ridícula. Tem que falar. Sombra, quando você começa a praticar esse tipo de atitude, cara, eu acho que é ruim pro coletivo. Porque todo mundo fala, vamos fazer uma liga, vamos nos desprender da CBF. Tá na cara que o futebol brasileiro, aí que tá. Você está ruim, né, mano? Não, muito pelo contrário, você não tá entendendo. Eu tô discutindo um bem maior aqui. Não tem problema não, mano. Ô, Dodô, dá um lencinho pra ele aí, Dodô. Dá um lencinho. Inclusive, deixa eu terminar, senão vai ficar difícil. Não, é que eu tô esperando, eu sou educado. É um gentleman, dá um lencinho pro gentleman. O negócio é o seguinte, depois vai ter timinho por aí, porque eu não ganho a cota da Globo, e eu acho que todo mundo tem que se unir pra dividir e ter cotas iguais. Que ter porra nenhuma, porque aqui é cada um olhando o próprio rabo. Tem a ver sim. Isso chama-se coletivo. Sabe por quê, Domênico Gato? Aqui é cada um olhando o próprio rabo. Só tem ética quando convém e só querem ser amiguinhos quando convém. Mas sempre foi assim. Então, mas é que tá. Então não vê que esse papinho furado. Ai, vamos ser co-irmão na hora de reivindicar perante a Globo. Todos vocês que ganham um pouco da Globo. Todos. Vocês que ganham da Globo. Todos vocês que se ajoelham por migalhas. Você já olhou pro próprio rabo? Digos. Já. No espelho ou fazendo... E o que você viu, Motinha? Espelho. Tá bonito. Mas o cara só pode olhar pro espelho. Não, tá conservado, tá bonito. Às vezes não. Tá monstruoso. Beijo, me liga, manda nude. O Mota, se você não sabe, Sombra, ele tirou 2 anos com os pelos de cada lado. Saiu do luto já, Motinha. Ah, é. 2 anos ainda. Você concorda com o Mano? Todo mundo só olha pro próprio rabo? Sim. O Mota olha com o espelho. Dentro. Estádio 97 da Energia 97. Ô, Benjamin, fala em olhar pro próprio rabo. Vamos falar do Fricô. Louco. É. Ué, né? Vou dizer um negócio, eu cheguei hoje. Você usa ali, né? Cheguei hoje. Ah. Entrei no banheiro da rádio. Sim. Tive que sair. Não pode ser, tem um fricô lá. Mas você entrou e saiu ou você entrou, usou e saiu? Presta atenção. O Mota tinha acabado de entrar. Ai, meu Deus. Se é o que eu tô pensando. A sensação. Você assistiu aquele filme Apocalipse Now? Afe Maria, Apocalipse Now, cara. Cara, olha, e era uma coisa assim... É meio Jogos Vorazes. E não dá pra esquecer de Jogos Mortais. Poxa, na Tová pra você, hein, Benjamin. Claro. Obrigado. Tem um ano doce. Muito obrigado. Pra quem? Sucesso. Pra você também. Pro querido Benjamin Bach, pra ele. Pra você também, muito obrigado pelo carinho. Um ano mais doce pra você, porque pegou o brigadeiro ou não? Eu vou pegar agora. Ele não come nada que os ouvintes trazem. Não, mas ele não viu você abrindo, ele não confia. Mota, porque o que eu tô falando, ele entrou no banheiro, gente do céu, até o bar lacrou com uma fita amarela. Ficou parecendo aquela cena de Jogos Mortais, os Jogos Mortais número 1, né? Que o cara tem que serrar lá a pata lá pra tirar... É isso. Aí eu peguei e falei, pá, pelo amor de Deus, pega uma caixa de fricô e dá pro Mota. Porque agora tem novos aromas também, uma coisa muito legal. E o estranho, o fricô funciona, o fricô... Ele é um bloqueador de odor, né? Então você vai no banheiro, né? Você tem que fazer o sonzinho do... São coisas que todo mundo faz, né? Então, 5 jatos? 5 borrifados faz... Rapaz, faz ali teu number 2 na boa, tranquilão. É inacreditável. Ele bloqueia o cheiro. Então, mulheres, é legal você ter na bolsa. Eu tenho na minha necessaire, então onde eu vou, eu levo o meu fricô. Porque às vezes você vai num lugar, né? É complicado, você tá no teu, na empresa, você vai na casa de um amigo, né? Às vezes na tua própria casa, pô, vai lá, tua mulher entra depois, ou teu marido entra depois. Ou teu cachorro. Aquela nhaca. Então você compra, usa o fricô, 5 borrifadas ali. É incrível. Você pode comprar teu fricô em qualquer rede de farmácias de São Paulo e você pode comprar também pelo site. É só você acessar fricô.com.br Bet.com.br. Vai na minha, compra, porque vale a pena. Ô, Bar. Oi. Essa estranha, ela é muito simpática. Aí. Dá um, pega um kit pra ela lá, de fricô, e dá pra ela. Agora sim, hein? Valeu a vinda aqui já. Tô vendo que você é secretária, André. Eu sou, secretária. Você é secretária? Sim. É, que tipo de escritório? Advocacia. De advocacia. Isso, já liguei. Então agora você mentalmente vai imaginar aquele cara do seu escritório que sempre deixa o banheiro empesteado. E você agora vai levar o fricô pra deixar a coisa mais agradável no escritório. Tem sempre uma ogra presente entre nós, não é verdade? É, olha vai aí. Vai ser importante. O fricô ser muito bem-vindo. Obrigada. Você falou do Mota? Sempre há uma ogra presente entre nós? Não, o Motinha é um gentleman, tá sempre cheiroso. Segunda vez que encontro o Motinha, quem tá sempre cheiroso. Quem você acha que cheira melhor, o Mota ou o Domênico? Hoje eu não cumprimentei o Domênico, porque não, vai lá, eu cheguei por favor, atrasada. Vai lá, o marido dela tá lá, tá louco. Vai lá dar uma cheiradinha ali. O Mota tá sempre cheiroso. O bofe dela tá lá fora. Ô, gente, ô, Sombra, me dá um segundo. Eu sou tia. É os meus sobrinhos estão mandando mensagem pra mim. Tô mandando pra você. Tô mandando mensagem pra mandar beijo pra eles. Aí posso tem que mandar. Já? Rapidinho. Pode. Manda agora. Esquece o kit fricô dela. Ó, oh, seu malcriado. Ó, oh, tia Deia, sou eu, tá, gente? Chamamos. É Raquel, a Gabriela. O Henrique e o Guilherme são dois palmeirenses fanáticos. E o Thiago, meu enteado, querido, né? Então a gente vai treinando as crianças, né? Como diz o Dodoso, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho enteados. Enteados. Né? E o namorado que a gente ensinou a ser palmeirense. Ah, então a gente vai criando mentira, no caminho ele certo, virou palmeirense por sua causa? Time. Oi? Ele torcia para outro time. Na verdade, assim, ele tinha uma inclinação para o São Paulo. Mas ensinei. Você a pessoa de bom gosto menino. Chegou. Pessoa... Que beleza. Eu aplaudo. Ensinou direitinho o caminho, o dia que ele tem que. Veio até de verde, ó. Aprendeu. Espero que ó. Você vire broxa pro resto da vida, velho. Pessoa veio de verde. Pé. Salvou! Um beijo, Henrique Gui. Ah, meu Deus, ele é líder hoje. Seu PM. Ele aprendeu, seu ó. Lá PM. Vem de verde, bonito, bem pau vestido. Pau mandado. Pau mandado. A gente já viu quem manda em casa. Em casa é democracia. Tem duas opções: ser palmeirense ou ser palmeirense. Aí, boa. Foi como eu aprendi com meu pai. Estranha, merece todos os prêmios da rádio. Há casas onde quem manda é a mulher. Isso aí não se discute. Isso aprendi é verdade. Com a minha mãe também me ensinou a ser palmeirense. Então vai passando de geração em geração, né? Que beleza, e você hein? Apanhava muito? Da minha mãe e do meu pai? Nunca. Por que apanhar? Pô, pra querer torcer palmeiras, não apanhar nada. Mas eu. De você verdade, é uma dádiva, de jeito nenhum. Eu sou do tempo de ouvir o radinho de pilha mesmo então e no Pacaembu. Apanhei de cinta, velho. Apanhei de colher de pau, mas não faz da colher de pau também apanhei. Sim. E de fio de ferro. Diga. Fio de ferro não. De vamos ferro. Falar da Bozano? Opa, vamos inclusive, lá, vamos lá. Inclusive, quem ligar aí hoje no programa e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha kits da Bozano, né, mano? Opa, com certeza. É um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Vamos lá. É, rapaziada, fala a frase, hein? Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Ó, tem um desodorante desse no carro, cara, um Bozano Extreme. É mais fundamental e essencial do que o extintor. Porque por quê, a chance de você utilizar o seu desodorante Bozano Extreme é muito maior do que você ter que utilizar o extintor. Então, se você estiver fedendo, Motinha, pode ser que num dia você esqueça de manhã de passar, você já tem um no carro ali pra garantir a sua proteção, velho. Durante o dia, naquele futebolzinho com os amigos, na academia, ou seja, em qualquer situação de transpiração extrema, tá legal? Você vai estar protegidão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, te dá muito, te dá muito mais proteção, não deixando você feder, tá bom? Neste mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Fala a frase, velho, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, e olha, torcedores do Palmeiras, tem torcida Estádio 97 no Camarote Único pro jogo Palmeiras e Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, tá bom? Então, torcedor do Palmeiras que entrar no ar e disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha ingresso para ir nessa torcida Estádio 97 no camarote único com todo o conforto, hein? Que comodidade. Pode eu. Tem que ligar lá, olha. 3284. Tô no ar, você falou no ar, tô no ar. Não, quem entra no ar. Vamos lá. Tonta é sua avó. Não, mas isso não pode chamar você. Depois você fez com seu marido, coitado. Tonta não. O PM lá. O PM lá, velho. Como é que você deixou? Segue o jogo. Juizinho, meia boca, hein? Ele tá pedindo ajuda lá. Ele levantou a placa, socorro. Nota um minuto, por favor. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar, são três ouvintes na sequência. É. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Ah, não. De novo? De novo isso? A estranha gostou aí. Mandar um Zezé de Camargo aí nesse Bratelli. Vai, né? Vamos aí. Gente, tá no estatuto do estádio aqui. O que que tá no estatuto? Que é obrigado a ficar o sertanejo. Não, isso é sertanejo, concordo com o Dodô. Mas o Zezé não. Sim. O Zezé é a parte. É nova geração, gente. Nossa. Eu fiquei sabendo, o Benja, ele trouxe um pendrive de 97 músicas. Não pode ser. 97 carros. Pra ilustrar até o fim do ano. É. O Benja é um profissional, né? Pode encarar assim, ele só toca o que ele gosta. Né? Que é isso? Parece o Darth Vader. Quem fala? Lucas do quê? Calma. Sabe como eu evoluí? Ficou quieto agora, parabéns. Porque eu contei até 5, eu ia falar uma bobagem no ar. Aí eu contei. Calma, Benja. Pra isso deram até 10. Calma aí. Tá bom. É o ano doce pro Benjamin. Isso aí. Calma, por que ano doce? Deixa na tová. O que tem a ver isso? Porque tem a celebração do mel, na celebração mel, pra você ter um ano. Mas e o judeu que tiver diabetes? Como é que ele faz? É no Rosh Hashanah. Come só a maçã. Eles fazem um Kipur, é isso aí. Hein? O judeu que tem diabetes, ele come só a maçã? Mas acho que o diabetes, o mel influencia no diabetes? Tenho dúvida. Não sei. Acho que Lucas. Não. Lucas! Não sei, deve influenciar. É doce pra cacete. É, Lucas do quê? Bem assim. Só? Ó, Matinha. Só. O cara vai ter um ano doce e perde o pé. Quantos anos, velho? Que isso? 5. Mas não é um animal. Não, é verdade. Ah, ele começou, saiu da casinha. Ô, Lucas, gente. Oi, Dudu. Qual que é o bairro aí, velho? Vila Romana. Ah, Vila Romana. É nóis, perto da Lapa. É, aqui mesmo. Por isso que tem uns nomes romanos ali naquelas ruas, assim? É isso mesmo. 12, na travessa 11. Ali da... E o 11, né? Da Clélia. Aquelas ruas ali da Guaicurus. Tudo não, Guaicurus, né? Pra cá. Da Guaicurus, da Clélia. Tudo nome de romano. Tudo nome de romanos. Eu tô perto da Mercedes. Então, Mercedes. Esse é nome romano. Oriente. Oi, romano. Mercedes é romano? Mercedes é romano. Oriente é romano. Marca italiana. É romano, Meu Deus. Qual que é o time, brother? Tá sabendo legal. O campeão do século, Dodô. Sobe o hino do Palestra. Então o século só tem um. que beleza, hein? Não vejo ninguém na nossa frente. Manda aí, Dodô. Eu não vejo faz tempo. Pô, faz tempo e, ó. E quem tá atrás tá lá. Nem dá. Cadê a buzininha da vovó? Tem uma curva na frente ali, ó. Não tem buzina, não tem nada. E o cheirinho? Cheiro verde. Ah, é, cheiro verde, boa. Cheiro verde. E não tem nada pior na comida do que cheiro verde. Não. Cheiro verde, salsinha, isso aí prende no dente. Faz bem. E coentro, mano? Você gosta de coentro? Eu detesto coentro, cara. Não, coentro... Eu prefiro roer uma pedra-pome do que comer coentro. Não. O que você roe por uma pedra-pome também não é difícil de acreditar, né, mano? Eu como. Na hora da fome, do desespero, vai chamar. Não, mano, mas ó, coentro tem que ser a medida certa, pouquinho. Zoado, mano. Tem gente que coloca até no feijão. Peraí, uma pergunta que não quer calar. Claudinho, você gosta de coentro? Adoro. Ultimamente, faz tempo que eu não sei o que é isso, mas eu gosto. Ô, Lucas. Fala, Dudu. Você assistiu o jogo ontem? Opa, inteiro. O que você achou? Ah, no primeiro tempo tava muito lento no meio de campo, né? No segundo tempo, no começo do segundo tempo, acho que não sei o que o Cuca fez. Eu achei que ele ia mexer. No comecinho do segundo tempo já teve a mudança, voltou a ser o time que tá liderando o campeonato aí já há mais de 21 rodadas. Né? 21 rodadas, né? 21, então, maioridade, Dudu. 21 das 30, cara. Maioridade. Só por 8 rodadas 21. O Palmeiras não liderou o campeonato. E tava no bolo. Nessas que não tava liderando, tava no meio ele ali. Ele sempre tava entre os 4, pelo menos tava lá. É. Verdade. Agora, olha, eu ouvi dizer aí que o Cuca vai, parece que... colocar um time mais reserva contra o Grêmio, hein? Já falou isso, é isso que era uma das manchetes que eu ia falar, né? Não deu? O Cuca, ele tá pensando, tá analisando, né, o departamento. Um que eu acho que joga, Mota, é o Gabriel Jesus, porque ele não vai poder jogar o terceiro amarelo jogo contra o Sport. Eu acho que ele não vai deixar o Gabriel jogar. Então o Cuca tá pensando em misturar o time aí. Ele não vai jogar contra o Sport? Não, então, contra o Sport ele não joga. Mas ele tá cansadão, Dodô, acho que ele não vai não, hein. Então, mas o Cuca falou que vai analisar aí com a equipe, né? Pra ver quem tem condições de jogo pra pegar. Então, se ele não jogar contra o Grêmio, ele não joga contra o Sport, joga dois jogos. Não, mas é o que o Mota falou. O Mota falou, o Cuca tá pensando e analisando tudo o que pode acontecer. Mas, ô Domenico, você não acha que o Gabriel Jesus tá muito nervosinho, velho? Eu acho, mano. O Gabriel Jesus, ele tem aí os 9 cartões do Campeonato Brasileiro. Pode, né, mano? E todos eles por reclamações ou faltas imbecis. Não? Eu acho, mano. Tá muito chiliquinho. Acho que também, assim, atacante. Acho que você falou uma vez aqui que atacante não pode tomar tanto cartão amarelo assim, cara. É verdade. Não é jogador falou, de marcação, foi, sim. Pô, não pode, gente, não pode. Não, pelo amor atacante, de Deus. Atacante, ele tem que fazer o cara tomar cartão amarelo, o zagueiro, o volante, exatamente, né, mano? Os outros têm que tomar cartão amarelo, porque. Mas o Gabriel é menino, né, Dodô? É, então, mas o menino, Cuca tem que falar com ele, conversar com ele, ainda, né? Essa coisa mirim. Ah, é menino, mas já é campeão olímpico, vai jogar, tá ainda, vai jogar na Inglaterra. Fala, velhinho. Se você for olhar o time reserva do Palmeiras, em qualquer outro time ele disputa o Campeonato Brasileiro. Ah, é um time de... Isso também é verdade. É um time que se você... Gabriel, se o Cleiton Xavier vier acordado pro jogo, a gente tem sorte. O Xavier não conta. Ele só tá ganhando dinheiro, só. Ouvi dizer que não joga? Ele deve jogar agora, né? O Cleiton deve jogar o Gabriel. Mas o Cleiton vai estar acordado, Dodô? Tem que entrar acordado, né? Ah, tem que acordar. Se ele entrar cochilando de novo, pelo amor de Deus. Domênico falando que o Gabriel Jesus fica nervosinho. Vou te falar uma coisa. Tem dois negócios aqui no estádio que se fosse jogador de futebol e atacante... Vermelho todo jogo? Quer dizer, jogo sim, jogo não, né? Jogo sim, jogo não. Aí é acumular. Domênico Gabriel, Benjamin Bach. Eu? Domênico é um cara controlado. Se fosse, eu fui controlar. O Benjamin é aquele... Ele parece, olha aqui, ele parece o Pato jogando eu bola. Joguei muito futebol e jamais tomei um vermelho na vida. É porque não tinha cartão nesse jogo. Eu acho que tinha. O juiz não tinha juiz. O Benjamin coisa já tomou vermelho. Vários. Benjamin e Domênico. Não, eu fosse... não. Imagina a briga. Benjamin e Domênico. É uma mistura de Luiz zagueiro Fabiano, contra atacante. É Luiz Fabiano com beijo. Não, ele era goleiro, o Benjamin. E fiz goleiro. Um gol nele. O estádio jogou contra ele e eu fiz um gol nele. Registre-se. Ah, é? Isso está registrado. Eu fiz um golzinho e fiz bilu-bilu nele. Ficou nervoso, viu? Oh, devia ter colocado a música aí. Fala aí, bota o bilu-bilu. Fala aí, registro. É verdade. Pô, viu a notícia? Agora não tem nada a ver com futebol, nada. Pô, vai cortar no meio do palestra? Vai não, zoar. Lógico, mas já tá cortado. Não, falar em corte, é justamente sobre corte. Já cortamos. Pô, corte, meu, que corte. A Gazeta mandou o Rolifão embora. Ih! Ah, é? Minuto de silêncio. É verdade. Caramba, velho. Ué, mas fazer o quê? Olha, a Gazeta acabou com um monte de programa hoje. Ué, mas se não tem dinheiro pra pagar os caras... Mas você tá querendo dar uma ênfase condenando a Gazeta ou só contando a notícia? Não estou condenando ninguém porque eu não posso condenar. Não, mas você deu um ar de condenando a Gazeta. Você sentiu um ar de crítica aí. Você fica falando assim, um dia você nunca vai trabalhar no Mesa Redonda. Eu não condenei. Eu fiquei perplexo porque o Rolifão tá 12 anos na Gazeta. E eu sempre li que o programa dele que dá audiência, que dá retorno comercial... Porra, 5 programas da Gazeta foram cortados hoje. Fala, amigo. Que isso? Mas o que tá falando aqui é que os canais fechados estão dominando tudo. Tava demorando ainda pra Gazeta diminuir o quadro dele de programa. Caramba, né? Porque eu não assisto a Gazeta faz muito tempo. Gente, mas 20 milhões de pessoas demitidas. 20 milhões de desempregados no Brasil. Mas você não pode medir os outros. Como é que não vai chegar régua, na Gazeta? Né? Vocês não têm aí a folha salarial na mão lá pra falar pra se pode pagar ou não. Por exemplo, a Kátia foi mandada embora, a Kátia Fonseca, Benjamin. Duvido. Que programa é esse? Duvido. É um programa de manhã, de... É à tarde. O Mesa Redonda ficou, né? Os programas foram cortados hoje, ó. Vamos ver. O programa do Rony Fon, o talk show A Máquina, de Fabrício Carpinejar. Mas essa também, não acho que não dava audiência, não. Hoje tem o Cidade Ocupada e o A Noite Convida e os 5 discos. Ó, desculpa, mas eu não conheço nenhum deles, a não ser o do Rony. Cinco Discos é um programa... Olha, o Cinco Discos é um programa bem legal. O cara entrevista um... Eu vi o programa que ele entrevistou aquele rapper lá, o... Me fugiu o nome do rapper, cara. Eu adoro ver entrevista de artista, cara. Acho muito legal, mano. É legal, cara. O programa é legal. Sabe, e o cara, é a coleção do cara, Benjamin, ele coloca à disposição, o cara pega, ele escolhe 5 discos aleatórios da coleção e começa a conversar com o cara. É bem legal. Agora, é um programa que... Pra TV fechada seria legal. Pra aberta, não sei. É. Ô, Lucas, eles um abraço pra você. Eles preferem pegar a sombra e vender pras, aí, pras igrejas. Aí. Ganhou a tua vaga. Ó, 15, a partir de 15 pras 8, você já pode chegar lá no Camarote Único. Certo. Você vai entrar na rua Padre Antônio Tomás, número 72. Tá? Certo. Lá é o portão C1. Você pega o elevador, vai até o terceiro andar e chegará ao Camarote Único. Tá bom? Qual que é o andar? Terceiro. Terceiro, tá ok. Tá bom? Bom, velhinho. Okay. Boa sorte pra Valeu. Nós lá. Abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse estádio 97 da Energia 97 FM. Vamos lá, mais um ouvinte, um segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vai, Asdruba, sertanejo! Nossa cidade, nosso telefone. Não, Luan Santana é brega, velho. Mas o mano sabe todas. Não, balada, né? O mano balada. Todas. Eu curto um sertanejo. Mas é sertanejo, pelo menos. O negócio é o seguinte: sertanejo top, mano, ó. Jorge Mateus, Henrique e Juliano. Aí é bom. É. Yeah. Toca Alô. Os Henrique e Juliano lá, Domênico, você vai ver. Estouro. Nas festas? Às Opa. Vezes o pessoal pede. Estouro. É, o Domênico foi cara de nojo, mas toca. Urra. Faz nada, velho. O Domênico fez uma versão trance do Henrique toca, e Juliano. Não, Trance. Não faço versão nenhuma. Alô? Alô? O Domênico fez um black de Alexandre. Jorge Mateus, mano. Ficou da hora. Seria legal se tivesse existisse. Com quem é? Ai. Alexandre? Ô, Alexandre, tudo bom? Bem, e você? Bom, Alexandre o quê? Alexandre Granado. Granado? Isso. Beleza. E quantos anos? 4.0. Pô, 4.0. E o bairro? O bairro é Parque Novo Oratório. Parque Novo Oratório. Se é o mesmo... Bem, já conheço. Assim, o mesmo. Se é o mesmo, é na ZL. Mas assim, o mesmo? ZL, é não, o mesmo. Porque tem um parque oratório, por isso que eu perguntei, tem é dois. É o novo. Não, não é novo, não. Tem não, dois. Não, ele falou novo oratório. Ah, ele falou ele novo? Mandou, novo. Parque Novo Oratório. Ah, você pensou que era... Ah, tá. Peraí. Porque você vamos começar que é o oratório. Esse é Santo André. Exatamente. Ah, eu não tinha ouvido ele falar o novo. Você ouviu só o Parque Oratório. Parque Oratório Zona Leste. Entendi. É. E o GPS mesmo. É, eu sei. E o time? É Verdão, doutor. Eita, sobe de novo o hino aí. Não tira mais o hino não, Sombra. É o líder, deixa aí. É o líder. Hoje não tem jeito. Sombra, é nóis. Vamos ajudar vocês. Desculpa. Não, vamos ajudar vocês. Quero que vocês ganhem o próximo jogo, mas eu prefiro que eu vim do sertanejo que o hino de vocês. Não. Volta o Moacir Franco. Tem várias versões aí, ó. Solta o hino aí. Você não falou isso de coração, eu tenho certeza disso. O quê? Certeza, eu tenho certeza. Que você prefere ouvir sertanejo ou ouvir o hino do Palmeiras? Ele. Nem pensar. Eu sei que é uma escolha difícil. Não, não é difícil. É uma escolha. É o combo, Dodô. Manda o combo aí. Pra ele. Tá bom, é. O combo, qual o combo? Então, e quer combo. Saber sobre o combo? Oh. Não, mas não é pra eles o combo. E não duvido nada, que o Paulo Nobre ele contratou um monte de figurante pra ficar ligando em rádio falando que é Palmeiras. Ah, vai, o choro é livre, mano, vai. Cadê a buzina? Cadê a buzina? Você guardou a buzina onde? Guardou a buzina lá em Maresias, né? Escondeu. Você começou com buzina aí, mas é que tá, justamente na buzina já. Ele guardou a buzina lá em Maresias. Meu carro tá no acostamento com o alerta ligado. Tá. Buzina entrou água. Aí, mano. Tá com o triângulo funcionando lá, esperando voltar a funcionar. Olha o meu máquina. Carro, tá no acostamento saindo fumaça. Você tá brincadeira. Atenção, cada um dos seus problemas, a gente é líder. Sobe o hino aí. Olha aqui, ó. Atenção, Benjamin, Bach e Mano. Combo número um pros dois, pensem. Combo número. Presta atenção, Motinha. Você não participa de nenhum som, porque. Só lá, né, Basílio? Basílio falou hoje esse aí. Boa. Palmeiras é campeão no combo 1. E o São Paulo... Rebaixado. Combo número 2. Palmeiras não é campeão. Mas o São Paulo... Escapa. O que eu prefiro? Não é isso não, Bárbara. Palmeiras campeão e o São Paulo escapa. É. Combo número 1. Combo número 2. O Palmeiras não é campeão. Não, você inverteu. Inverteu. Palmeiras campeão, São Paulo cai. E o São Paulo cai. Você falou o contrário. Então, Palmeiras campeão, São Paulo cai. É. No 1. No 2, Palmeiras não é campeão, mas o São Paulo cai. Eu vou no 2. No 2? Mas no 2 é o melhor, velho. Não cai. Palmeiras não, o Palmeiras tá errado. Vocês erraram. Tá errado. Porque o 2 é o melhor. O 2, o porco perde o título e o São Paulo cai. É o que eu quero. Não. Tá certo. Pera. Não, tá errado. Palmeiras é campeão. Não, o Palmeiras é campeão, mas o São Paulo cai. No outro, o São Paulo não cai. Mas o Palmeiras não ganha. Ele falou isso. Eu votei no 2. Não, tá errado. Não é isso, Sombra, não é isso. Não, foi isso que ele falou. Tá errado. Ele falou isso. Palmeiras campeão. Não, Palmeiras campeão e São Paulo não cai. Vocês não querem escrever a pergunta no papel pra ficar mais fácil? Não, mano. Palmeiras é campeão e São Paulo. Você já perdeu a graça. Deixa eu falar. Palmeiras. Posso fazer o combo ou não? Palmeiras é campeão. Pô, posso fazer? Mas você não consegue. Você que não entendeu. Vocês dois são duas bestas. Eu votei. São duas bestas. Mas eu também não entendi. Palmeiras é campeão, campeão. Campeão, e o São Paulo não cai. E o outro, o Palmeiras não é campeão, mas o São Paulo cai. Se cai. Salva. Se salva. Ué, combo dois. Não, não, não é isso, não, Motinho. Óbvio. Tem que ser um pra lá e um pra cá. É isso. Ué, não, quando o Palmeiras é campeão. Esquece, Domênio, segue o barco. Então, quando o Palmeiras for campeão. Ó, quando o Palmeiras for campeão. Quando o Palmeiras for campeão. O São Paulo não cai. Se salva. Peraí. O cara me pergunta assim, fala, você espera que o Palmeiras seja campeão? Não. Você espera que o São Paulo caia? Espero. Então, combo ao contrário. Dois. Combo dois. Não, mas é o contrário. As duas opções me favorecem. Não, as duas não. Tem que ser então, uma o São Paulo tem que cair e o outro Palmeiras entendeu? Ser campeão. É. Então. Qual que você prefere? Você não então, vamos lá. Combo um. Você prefere Palmeiras campeão ou São Paulo caindo? São Paulo caindo. Dois. Eu prefiro que o São Paulo permaneça na Série A e o Palmeiras não vença o título. Não, não. Não. Você escolhe um. Combo um, Palmeiras campeão, combo dois, São Paulo cai. Qual que você quer? Pronto, mais fácil. Combo dois. São Paulo cai. Combo dois, eu vou falar que eu quero o Palmeiras campeão. Mas o Palmeiras vai ser. E vai ser no dois. Não, não. Errado. Meu, já pôs o Messi já segue o jogo, segue o jogo. A pergunta é: ó, a pergunta fácil, mais fácil, beija. Você prefere o Palmeiras campeão ou o São Paulo caia? Pode falar um negócio, já perdeu a graça. Ó, isso aí é o Mota que passa. Eu te falei. Eu te falei que é transmissível. O que tem a ver com isso? Eu tô quieto. Eu falei que é transmissível. Meu, cara, ele tem que estar errado. Eu tô quieto. Gente, que momento passa. Triste no rádio. Ah, quer dizer que eu passo da minha viadagem, é isso? Ô, Alexandre. Então, velho que você tá do meu lado, dá uma bichona. Eu confundi, desculpa. Pronto, pedi desculpas. Pronto, tá pra ah, pedir. Ah, mas logo essa anta, velho. Era fácil. Humildade. Não, mas não é complicou. A pergunta era fácil, mas eu me confundi. Escreve aqui, Domênico. Desculpa, desculpa. Alexandre. Aceita mesmo, desculpa. Você mostrou. Você mostrou que você é chucro, mas é humilde. Exatamente. Além de imparcial, ele é humilde. É o Dodô, Domênico Gato. E os caras são burro e você não. Não, burro e humilde. Mas segue o jogo. Pedindo, desculpa, não. Ô Alexandre, agora, lógico, o Galo já vinha numa situação mais complicada em relação ao Flamengo, mas agora enterrou de vez, né? O Galo? É. É, não sei, né? Ainda tem um jogo direto contra o Palmeiras, ainda tem também contra o Flamengo. Ah, é? Eles estão quantos pontos na frente? Mas olha, 7, 8. Mas ele tá 8 pontos atrás do Palmeiras. 8 pontos? Acho que o Galo já era. É, vamos ver. Eu acho Palmeiras que... ou Flamengo só, é dupla. Não, Palmeiras não tem jeito, Flamengo. É duplo, aí. Na verdade, o palpite é duplo. O Atlético ainda continua importante pro campeonato porque ele tem confronto contra os dois. O Galo contra o Santos ali pra ver quem fica em terceiro e vai direto pra Libertadores. É verdade. Na é minha verdade. Conta. Agora, Palmeiras e Flamengo até o final, Palmeiras na frente, liberou, já era. Tá certo. Então, Alexandre, palpite. Oi. Agora é jogo de Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Você acha que o Palmeiras tem que abrir mão da Copa do Brasil? Eu acho que tem, viu? Eu acho que tem que priorizar o brasileiro. Eu acho que ficar na Copa do Brasil, acho que vai acabar atrapalhando. Você não teme acontecer o que aconteceu com o Santos? Que ficou sem nenhum nem outro? A gente já tá lá. Eu acho que não. O Palmeiras é diferente. Acho que o Palmeiras tá vindo tocar o terror no Palmeiras. O Palmeiras já tá na Libertadores já ano que vem. Mas apesar disso, eu quero ir na torcida do Estádio 97 aí na quarta-feira, outro hein? Grêmio, hein? Você quer ir? Exato, quero. Ah, entendi que você tinha falado não quero. Eu quero. Eu entendi também. Ele quer, olha rapaz. A zica, hein, velho. Então tá bom, tá convidado. Zica, o quê? Que zica, tá louco? Quarta-feira. Pega o brigadeiro ali que você fica mais feliz. A partir das 19h45. A partir de agora, desculpa. 19h45, na rua Padre Antônio Tomás, número 72. Chegando lá... Você sobe no terceiro andar e desce no camarote único, tá bom? Perfeito, então. Abraço! Outro pra vocês aí. Valeu, até mais, tchau, tchau. Você tá com um momento sem parar e você pode também mandar sua mensagem através do nosso aplicativo, WhatsApp. 94-353-0150. Manda aí no nosso WhatsApp, 94-353-0150, a sua mensagem de voz, tá bom? Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Nossa. Que é isso, mano? Bom, isso eu não conheço não, mano. Valeu, Lucas Luco. Lucas Luco. Não, é Lucas Luco isso aí? É. É aquele portão lá? Olha o Domênico afiado. Ah, eu conheço, mas eu... Palmas pro Domênico aí, ó. Dele mesmo. Eu preciso conhecer algumas tranqueiras pra poder... Qual que é a sua comitiva, Dodô? Como assim, comitiva? Esse povo do sertanejo preciso, é tudo cheio de comitiva. Povo do sertanejo é, do sertanojo não. Presta atenção, eu preciso, eu preciso... É a mesma coisa. Eu preciso, eu preciso conhecer esses sertanejos, sertanojos. Eu preciso conhecer os funk. Tem uns funk aí, velho. Deixa pra lá, né, Dudu? Segue o jogo. Você é um agente do mal. Você ajuda a espalhar... Não, não ajuda nada. Ajuda sim. Ele é profissional. Eu não ajudo. Não é história profissional. Não ajudo. Não é? Verdade, verdade. Se eu tiver uma banca de jornal, não vou vender cigarro, não. Que puta hipocrisia tua agora. Não, senhor, não vou vender. Para esse papo furado. Não vou vender. Para, não vou vender. No Scarface, quando ele tá bêbado lá, que ele briga com a mulher, com a Elvira... O Scarface é um babaca. No restaurante, ele fala... You need people like me. É, o Scarface tá onde ele merecia estar, morto. Puta demagogo. Você vai vender... Isso e aí, quando você for questionado, você fala assim... Amigo, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu só põe o produto à venda. Exatamente. Nossa, que hipocrisia barata. O Scarface durou demais ainda. O gosto não influi em nada. Ah, meu amigo. Vai falar que se... Sabe o que você vai falar? Que se ele não comprar com você, ele compra com outro. Ah, então compra com outro. Farejador de dinheiro. Que não vai não. Que não vai não. Que casa também não toca não. Alô? Alô? Quem fala? Urubu. Gabriel Leite Ottoni. Leite Ottoni, quantos anos, na Gabriel? Na Vila Mariana tem a Rua dos Ottones. É da tua família? Beleza. Bem lembrado. Não, infelizmente não, antes fosse. Ah, mas qual é a graça de ter uma rua que tu não... O que eu ia mudar a tua vida? Antes fosse, aqui que ia mudar. Pô, cara, deve ter uma... Quando tem nome de rua é porque o cara é conhecido. É porque é importante. É, daí, o meu que eu chamava ele Elevado com Silva. Deve ter dinheiro. Porcaria. Claro, deve ter dinheiro. Se puserem um nome, uma rua com teu nome, é que você morreu. Depois que fomos descobrir o negócio do Borba Gato lá, vamos agora ver essa parada aí das outras. Aliás, afinal, descobriu que lado que tá a bunda? A informação que eu tenho... Isso. E tive depois daquele dia do programa... É o seguinte, cara. Está todo pra Santo cá, né? Amaro, a divisa seria ali já na chegando bunda. Ali na Bandeirantes. Ah, então não tá nem na bunda. Na Bandeirantes. Não. Borba Gato pertenceria à cidade de Santo Amaro. Eu morei na Chácara Santo Antônio. E lá, seria o município de Santo Amaro. Chácara Santo Antônio seria um subdistrito de Santo Amaro, dentro de São Paulo. Claudinho, eu morei no Alto da Boa Vista durante muito tempo. Que lá, a bunda do Borba Gato é pra esquerda. Ô, Mota, como é que fala Borba Gato em inglês? Borba Gato? É o Borbs Gato. Borba Gato. Borba, o nome Borbs Cat. Não vai ter tradução. Será Borba Borbs Cat. Queria falar que era Bolcat, mas não foi. Deu. Carlos Alberto. É isso que eu não entendo, cara. O que mais, a não ser dar uma tungada nos índios, esses bandeirantes fizeram? Ah, é verdade. É verdade. Você pega ali, ó, o Fernão Dias. Você não vai meter o pau nos Anguera, Borba Gato. Só faltava essa. Mas é verdade, agora. Peraí, não posso meter o pau nos bandeirantes? Não. Os caras que tungaram índios. Como assim tungaram? Deram espelhinho, isso é verdade. Os caras aí devastaram inúmeras aldeias aí atrás de minérios e coisas do tipo, aí atrás de materiais nobres. Véi, os caras puseram o nome de estrada nos caras, moça, é louco. Tem que ser Brasil mesmo. Depois que o Quercia virou até ponte, mano. Mano, pô, qual que é o bairro aí, velho? É osso, né? É mó treta esse bagulho. Eu morei durante muito tempo no Alto da Boa Vista, que o Dom conhece. Tá, mas hoje? Agora eu tô no Jaraguá. Jaraguá. Moro no Jaraguá. Nossa, não combina, velho. Se eu perder esse trem. Não combina, velho. Você tá mal hoje, hein? Jaraguá, beija. Zona Oeste, pô. Lá no Pico, mano. E o time? Dodô, sobe o hino, é verdão, Dodô. Hoje eu tô falando pra deixar o hino, você vai ter menos trabalho, Sombrinha. É verdão. É Paulo Nobre fechou um call center. Momento porco sem parar, hein? Momento porco sem parar, boa. Mano, Paulo Nobre fechou o call center da NET, mano. Foi. Mano, o choro é livre, mano. Aí, não temos ninguém na nossa frente. Antes de mais nada, eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, velho. Tem que estar lá às 19h45, é isso? A partir. A partir das 19h45. Mas qual a rua aí? Padre Antônio Tomás, 72. Como? 19h45. Padre Antônio Tomás, 72. 72, portão C1. Terceiro andar. Chegando lá, as mocinhas vão estar lá. Você diz oi. Muito obrigado. Abra o elevador. Desce do elevador. Desce. Importante descer do elevador. Importante. Vamos só reforçar, desce. E aí, Belinho? Tá todo mundo chorando aí. O que tá acontecendo, cara? Como chorando? Pô, Dodô. É, o presidente Figueirense. Do Flamengo é um o do Flamengo. Né, tá tudo chorando aí. Mimimi pra tudo quanto é lado. Ah, o senhor não chorou sexta-feira. Chorou com razão. Cara... Ah, é. Todo mundo chorou. Desculpa, ele chorou de uma coisa que não tá na regra. Você já chorou sem razão? Trouxa. Você já chorou sem razão? Tem que ter razão. É. Tem que ter razão, né? Ah, vai que você nunca chorou sem razão. Ah, não pode chorar sem razão. Quando você corta a cebola, você não chora sem razão? Aí sim. Mas aí a cebola é uma razão. Quando o Domênico corta a cebola, querida? Ele corta a cebola. Como não? E desde quando alguém corta a cebola? Você nunca entrou na cozinha. Você não corta, que você nem cebola come, que eu tô ligada. Domênico, você nunca entrou numa cozinha, vai. Você vem de mim. Mas você come cebola? Ô, cidadãozinho. Hoje vem de cebola picada no mercado, mano. Vocês estão na época das cavernas. Domênico, como assim? Não, peraí, desculpa. Não, cebola picada, pelo amor de Deus. Final de semana, não. Ó, mas peraí, cortar uma cebola... É verdade. Cômodo, prático. Cortar a cebola eu não concordei porque eu não sei cozinhar. Já vende a cebola cortada, é verdade. Você vai pagar 3 vezes o preço da cebola. Mas, velho, quanta cebola você vai colocar num bife, velho? Você é louco? O bagulho aí você compra aquele alho misturado com cebola, um potinho de 500 gramas, velho. Aquilo ali dura um mês, velho. Você vai pagar R$4. É verdade. Ah, custa 4 vezes o valor da cebola? Que se dane. Mas não vou ficar com cheiro de cebola nem de alho na mas mão. Mas quando você casar, sua mulher vai querer uma cebola importada, com alho vai importada. Nada, não vai nada. É. Inclusive, ela caramelizada, vai ter caramelizada já. Nada. Sabe aqueles pozinhos de cebola? Ah, que você joga em cima, tá bom, é. Viu? Não. É igual aquele saquinho de miojo que você joga em cima do bife, tá nem ótimo. Nem aquele prontinho ela quer. Nem. De verdade, em casa não tem cebola. Cebola triturada, já pronta, não. É na hora ali. Não, então, quem faz é o marido. É o PM. É ele que cozinha. É o PM que cozinha. E ele deve cozinhar melhor que você. Ele cozinha muito melhor que eu. Ele é chefe. Ele lava. Ele é chefe. Ele manda muito bem. Temos o Masterchef Estádio 97. Não, ele é PM. Cozinha muito bem. Oh, eu não gosto muito daquele programa do Masterchef. Eu não tenho saco pra ver, mas esse daí que tá os caras lá, os chefes de cozinha mesmo, que os caras se acham os bambambam, esse daí é da hora. Que os caras estão mais fumados. O que eu acho muito estranho é que os negros se colocam como chefes profissionais. É, trabalham no restaurante. Restaurante, tô queimando o fio. E tem uns ali que são meio burros, né? Não, mas outro dia a menina tem que fazer um prato do Mediterrâneo, velho. Ela fez quase como se fosse lá um macarrão instantâneo. Mas ali, mano, peraí, mas sabe, ali tem que defender um pouquinho, porque, meu, eles têm um tempo lá, você viu? No último programa tinha 15 minutos, 10 minutos pra fazer um prato, mas cara. Nós também temos 2 horas pra fazer um programa, Domenico, que nós fazemos. É 2 horas de 10 minutos. Super igual, super pô, igual. 10 minutos pra fazer um prato, velho. A vida é regrada pelo tempo, mano. Ó, em 15 assim, minutos dá pra fazer um prato legal, velho. Mas só cadê o DJ exemplo, da macarrão, mesa, Mediterrâneo. Não, mas pera. 15 mas minutos aí, eu peço uma pizza. Mas não é o que você quer, é o que eles colocam pra você fazer. Ah, mas é tipo... É, sob pressão. Mas quando você tem... Mas quando você tem experiência, você consegue fazer a química da cozinha acontecer. Você consegue. Mas calma, olha, né? Falou o chefe agora, a química da cozinha aconteceu. Daqui quem cozinha sou eu. Serra Tatuí, a química da cozinha. Não, Sobra também. Daqui quem cozinha sou sobra eu. Sobra cozinha também, lógico. Mas eu cozinha. Não posso me colocar nessa condição que o Mota tá colocando, né? Então. Mas você cozinha melhor que o Mota, ou não? Coincidência, hoje eu comprei de manhã, vou precisar comprar uma panela de pressão. Que cena? Você comprando uma panela você? De pressão? Pra ver se eu cozinho mais depressa. Nossa! Pelo amor de Deus! Meu Deus, o idiota que cai! Olha lá! O idiota vai perguntar pra mim pra quê? Meu Deus! Tinha até a música, lembra? Comprei uma panela de pressão. É ter Rodolfo. Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Você viu o Rodolfo tá na. Legal que o nível tá bacana. Não, o verbo eu cozinho, tu cozinhas, ele cozinha. Mas peraí, ET e Rodolfo. Um deles não morreu? Não, o Rodolfo hoje, a vista dele, diz que ele tá na M. Quem morreu foi o ET. E que ele já vendeu o carro, não tem dinheiro, vai vender a casa. Uma pena. Tadinho. Tá bom, ô, velho. Quanto vai ser o jogo Palmeiras e Grêmio? Palmeiras precisa ganhar de 1-0 esse jogo, hein? Dodô, vai ser 1-0. Vou do Barrios. Barrios. Só pra gente se classificar, só pra passar de fase e ganhar mais uma graninha. O domingo. 1-0. Cara. De um meia armador, tipo esse Vitor Bueno do Santos, tipo Douglas, do próprio Grêmio. Ah, não. Douglas, não. Nossa. Não, só porque, cara, o não, não, Douglas Xavier... Não. Então o Xavier não dá, cara. Ele tá pior que o Valdívia. Ó, tem dois jogadores... O Douglas é um morto, hein? Não, pior que o Valdívia não tá não, pelo amor de Deus. Tem não fale dois, isso. Não. Tem dois jogadores... Que, olha, aquele dátulo do Atlético é bom. Tem dois jogadores... Aquele do Curitiba também, o Veiga. Tá pior que o Valdívia, tem que nascer de novo. Tem dois jogadores... Rafael Veiga vai pro Corinthians. É? Tem dois... Mas o Porco também quer. Vai, Benjamin, tem dois? Tem dois jogadores que eu tenho certeza... Que o Palmeiras vai trazer um dos dois para o ano que vem, se trouxer os dois. Um dos dois? Ou se não vier os dois. Quem? Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Ah, quer fazer um novo Cruzeiro lá? Vai passar no débito? O Ricardo Goulart era uma boa. custa pra nós, somos pobres. É. Teu presidente é bilionário. Vai passar no débito, é mano. Olha lá, o cartãozinho do presidente. Vai passar no débito de novo. Mas espera só um minuto, o presidente muda, gente. Vocês estão loucos. Mas acho que não... o Paulo Nobre já pagou o mínimo da fatura? No mínimo, nunca. Pro ano que vem, mano. Acho que não, viu, mano? É, também acho que não. Nunca. Ô, Gabriel. No mínimo. Meu Deus, hein? Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. É. Valeu pela participação. Galera. Tá bom? Vocês são impagáveis. Acompanho vocês faz mais ou menos uns 2 anos. Sou recente. Eu sei que tem gente aí que acompanha mais de 10. Mas o programa de vocês é sensacional. Sempre acompanha a gente aí no trânsito. Quando tô em casa também. Isso demais, meu. Valeu mesmo. Espalhe pros amigos, vem. É o Clube do Estádio 97, no dia 19 de novembro. É um evento de um dia com a turma do Estádio 97, aqui em Guarulhos, num clube muito bacana, às margens aí da Ayrton Senna. Um dia inteiro aí pra comer churrasco, jogar bola, jogar videogame, pôquer. Quando você falou as margens, eu achei que você ia falar plácidas. As margens plácidas. É, não, mas não são plácidas ali. Viu? Então, ó. No bacana. Espalha pra galera aí, hein? Clube do Estádio. Beleza, quem quiser fazer reserva, 2896-4665. Repita. 2896-4665. Aí, mandou bem na torcida. Nossa, foi uma... Vai, M, né? Lombardi. É. Uma coisa lombardiana. Nossa, lombardiana. Só o Lombardi trabalhou na emissora de frequência AM, que era da propriedade dos donos aqui da rádio. Ah, é? É mesmo. O Lombardi levava o dono da rádio pra comer no fast food. Lombardi era o cara, era muito bom. O Lombardi pegava pela mão, atravessava a rua e levava as crianças aqui pra comer. Você sabia disso, Mota? Não. É. Levava o Zezinho? Levava o Zé, não. O Zezão, o Zé Gordo. Não, aquele era Zezinho naquela época. Na época era Zezinho, é verdade. E o Fernandinho. É verdade isso. O Lombardi fez programa com a gente em 2002, né? Então, ele era o Zezinho, o Fernandinho pela mão. É sério isso, é sério. O tipo da voz que ninguém nunca vai esquecer, eu acho. Ah, mas tinha uma rivalidade do Domênico com o Lombardi, porque os dois começaram... Tinha. Isso é rivalidade. O Domênico nunca curtiu muito. Hã? Tá louco? Domênico... Não. Nunca foi muito com a fala bobagem. Eu adoro, eu sempre gostei do trabalho do Lombardi, imitava o Lombardi e já consegui entrevistar ele há muitos anos atrás. Manda o Lombardi aí, Dodô, pra gente ver como é. O Domênico, mas ele limitava. Era porco, né, Dodô? O Domênico ele imitava com o objetivo de dizer qualquer um faz essa voz. Mentira. Não, Domênico é tranquilão, era um baita DJ. Era meio uma maneira de vulgarizar a voz. Nada do cara. Disso. De jeito nenhum. É. Não vem causar discórdia aqui, ver? Não. Imita o Michael Jackson, Domênico. Não sei imitar. Ele é low profile, né? Não gosto de ficar ele gosta. O Silvio Santos eu detesto. Tá eu suspeito que você não gosta. Que isso? Tá louco? Suspeito que você não gosta. Silvio Santos é o mestre de todos nós, mesmo pra quem não trabalha no rádio. Silvio Santos ou Chacrinha, Domênico? Silvio Santos. Silvio Santos. Não dá pra comparar. Na televisão, Silvio Santos tá pra acima. Pra mim, não dá pra comparar. Mas você sabia que Silvio o Lombardi... Silvio Santos na TV é o maior que teve e o melhor. Ícone, é ícone. O Lombardi, todo mundo conhecia a voz dele, mas a fisionomia poucos conheciam. É. Isso narigão é um negócio que o incomodava, sabia? É mesmo? Que ele gostaria de ser conhecido? Não, nunca falou isso. Não, é verdade. É, uma vez aí... O Lombardi, ele tinha casado no Acapulco, no Guarujá, onde eu tenho amigos que têm casado também. E o pessoal comentava, falou, pô, o Lombardi aí, cara... É, às vezes ele tá conversando com o pessoal e o pessoal às vezes identifica e fala, pô, você que é o Lombardi, não sei o quê, porque ninguém associa, né, a fisionomia. Tudo que é locutor é assim, viu? Ah, então, o Domênico ainda é um cara famoso, então a galera conhece, tá sempre na noite. Ah, é sim. Domênico, hoje no FM, cara, você sabe que você é o top, velho. Não, que é top? Você sabe que você é o top, velho? Acho que é. Salve, Dodô, palmas pro Dodô. À noite, na Paulista, tanto é que a rádio mandou fazer um projetor aqui, tem a imagem do Domênico na torre. Você tá louco? Imagem, aqui na tomando Fiesp, café. Sabe, tomando Fiesp, café. Passa aquela maluca. Porra, café, Gabriel, velhinho. Um abraço, boa noite. Valeu. Valeu, só pra não deixar passar. Chupa, mano. Aí, ó. Não vai pode deixar inferno. Passar, isso aí. Vai pro inferno, ai. Zé Ruela. Não, Zé Ruela não. Esse foi o momento sem parar. E que legal, hein? Já tô vendo muita gente no trânsito que já tem o adesivo do Sem Parar. Alguns ainda tem as caixinhas do Sem Parar. Então o recado é pra você que tem a caixinha do Sem Parar. Preste atenção. Faça como eu já tirei as caixinhas e troquei aquelas caixinhas do Sem Parar pelo novo adesivo do Sem Parar. Sem Parar sempre mandando muito bem, porque agora no lugar das caixinhas você põe um único adesivo. Você passa por pedágios, estacionamentos, não precisa se preocupar com moedinha, tickets, um monte de coisa chata. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Vamos trazer aqui mensagens através do nosso WhatsApp. Na sequência, o Mota vai trazer a escalação do São Paulo. São Paulo e Fluminense começa agora às 20 horas o jogo, né? Daqui a pouquinho. Já, o sofrimento vem aí. Galera do Estádio 97, aqui é Denilton de Poá. Queria fazer uma pergunta pro tal do Domênico Gatto aí, o tal do Imparcial. Contigo aí, Dudu. O presidente Palmeiras reclamou aquele dia, ele tava certo. O presidente do Flamengo reclamou e do Figueirense também ontem reclamaram. Eles estão errados, ô Imparcial, né? E o pênalti ontem no Figueirense, hein? Falou, um abraço. O campeonato aí já era. É, vamos lá, por partes, como disse o... Mas seja educado, ele foi educado. Segue o Jack, doutor, vai por partes. Eu vou tentar explicar, porque eu expliquei no começo, mas parece que ele não entendeu, né? Yeah. Então tem muita gente que às vezes não entende o que a gente fala. Que a gente fala A, entende X. Não, respeito então, o ouvinte também, não seja posso, rude. Posso concluir ou não? Não, mas não seja rude. Eu não tô sendo rude, tá, eu não tô xingando, tô tranquilo. Não, mas foi mal educado. Não fui. Grosseiro. Esse mesmo ouvinte que deve torcer pro Corinthians, ou pro São Paulo, pro Santos, ou pra qualquer raio que parta de time, quero dizer o seguinte pra ele. Ele não veio aqui pra falar quando o Palmeiras foi prejudicado lá no começo do campeonato por várias agremiações. E outra coisa, quando eu falei aqui que o Paulo Nobre está certo e os outros presidentes estão errados, é porque quando o Paulo Nobre falou, ele falou de uma interferência de televisão numa partida de futebol. Que não isso não na está regra. Na regra. Vamos lá, vamos falar bem claro para não precisar desenhar na lousa. Interferência de televisão não pode porque está na regra. Regra. Conhece regra? Não está. Juiz errando em partidas de futebol acontecem a todo instante. Ora ajuda o teu time, ora prejudica o teu time. Portanto, o Paulo Nobre está com toda a razão. E o presidente do Flamengo, do Figueirense, os outros que são tudo mimimi, tá tudo errado. Desculpa, é o meu modo de entender. E se gostou, gostou. Se não gostou também, vamos lá. Não, mas continua. Tem uma informação aí também, Sombra. Eu sou esse jeito singelo do Domênico e carinhoso. Tem uma informação. Eu fui tranquilo e calmo e expliquei e coloquei ele no devido lugar dele. Fora as críticas com relação ao jogo em si, o presidente do Figueirense falando um monte também, que o Figueirense foi prejudicado, mas Figueirense e tudo tem que mais. Montar um time pra ficar, mas, né, mano? Domênico, não vem falar bobagem. Ele fez uma acusação que é muito grave. Não sei se vocês tomaram conhecimento. Ele disse que eu não sei qual o cargo dessa pessoa dentro da diretoria do Palmeiras. Cícero. É o tal de Cícero. Gerente. Tá certo? Né? Não sei se é gerente, não sei se é diretor, não sei qual o cargo dele lá. Ele nomeou. Quem falou foi o Branco. Ele fez uma crítica. Não, eu ouvi a declaração, parece que a informação foi dada pelo Branco, mas eu ouvi as palavras do próprio presidente do Figueirense. Eu ouvi o Branco falar. Falando a respeito disso. Ele confirmou de que esse tal de Cícero teria ligado para um jogador do Figueirense que pertence ao Palmeiras, ele tem contrato com o Palmeiras até 2019, ameaçando, dizendo que se o jogador entrasse em campo, que ele seria, entre aspas, boicotado no Palmeiras quando ele voltasse, que as portas do Palmeiras estariam fechadas para ele. Esse cara tem contrato até 2019. O presidente do Figueirense alega que esse jogador no treino de sexta-feira... ele Mas quem foi... que é o jogador do Figueirense que é do Palmeiras? Eu esqueci. Não Qual lembro. Que é o nome do cara, Benja? Eu tinha visto aqui. Palmeiras, são dois Renato. Nomes. Renato Augusto. Renato Augusto? Acho que é Renato Augusto igual ao que... É um tal, não conheço, tal de Renato. Nenhum Renato Augusto. É um jogador que está emprestado para o Figueirense aí até o final do ano. E segundo o presidente do Figueirense, ele teria procurado a diretoria do Figueirense para alegar isso daí, falando, recebi uma ligação assim assado com esse conteúdo. E tô numa situação extremamente difícil. Eu não o moleque sei o que eu tava faço. Transtornado. Então, aí, segundo até o próprio presidente, ele falou que é uma situação aí em que... Pô, porque ele deu nome. Uma coisa é jogar de maneira leviana no ar. Então, mas tem que provar, né, mano? Então, mas é que tá. A partir do momento que ele traz uma informação e cita o nome de uma pessoa... Porque uma coisa é pegar e falar, recebeu uma ligação do Palmeiras. Mas aí tem que Quem provar. Quem do Palmeiras te ligou? Tem que provar. Quando ele começa a nominar... Tá certo? Quando ele dá nome aos bois... Agora, no futebol também é muito de nego ficar falando, e deu na hora H de entrar lá no pau... Aí não vai. Porque hoje exatamente. Isso é ilegal, né? Amarela. Relembrando que antigamente, quando havia esse tipo de empréstimo para outros clubes, existia podia, um pré-acordo entre os clubes aí, agora jogadores, não... de que o jogador, quando atuasse contra a equipe, não poderia atuar. E fala, não tá combinado. Hoje a FIFA proíbe esse tipo de prática. Vamos lá. Então, se ele conseguir provar isso, vai ficar uma situação complicada. Esses caras jogam na hora do nervoso, depois tudo foge. Doutor, eu não me engano, o Benjamin não é corintiano. Olha. Mota, sabia? O Sombra e o RG, O mano desconfia, mas tem medo de dizer. Oi! Ah, doutor, eu não me engano. Oi! O Benjamin não é corintiano. Muito bom, é, hein? É o Vila Oliveiro. Olha, muito bom, muito bom. Ficou bom demais. É. Isso aqui ficou boa demais, Benjamin. É. Oh, o Benjamin, ele tava pensando em responder, só que ele lembrou agora do Yom Kippur. É engraçado, né? Faz pouco tempo. É o ano doce. Juro que você tá cobrando o anel. Você me conhece. Eu sei, lógico. Nossa, eu ia falar um negócio. Eu ia falar um negócio pra ele, aí eu falei, ah, não vou falar. Você falou, pô, tá na semana do Yom Kippur, acabei de fazer o jejum aí. Ô, Sombra, hein? É verdade, eu ia falar. Não pode comer carne vermelha, só bacalhau. Só não pode deixar de ser chato. Uma coisa engraçada. É a nova tendência agora, é o judeu cristão. O Yom Kippur também tinha que deixar de ser chato, mano. Uma coisa engraçada que fiquei pensando aqui, engraçado, esse Renato Augusto aí, que a gente nem sabe quem é, né? É. Eu não sabia nem que era do Palmeiras, o cara. Aí o cara, eu ligaria pra ele, Mota, pensa comigo, ligaria pra ele não jogar, porque senão não renovaria o contrato com ele. Ah, Palmeiras contra Cruzeiro. Não, ele falou que seria boicotado. Tá bom. Palmeiras. Aí o Palmeiras, antes desse jogo, teve Palmeiras e Cruzeiro. Por que que o Palmeiras não faria a mesma coisa com o Robinho, que é 500 vezes melhor que esse Renato que ninguém conhece? Vai ver, ninguém falou. E não falou. Fez isso. Como assim ninguém falou? Exemplo, que o Robinho, velho, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ô, Domênico, mas é que o Figueirense precisa do jogador. Renato provavelmente não queria sair do Palmeiras. E é um moleque. Velho, é moleque. Gente, quem é Renato? Pelo amor de Deus. Mas pro Figueirense é, Domênico. O Robinho é muito mais importante hoje e pode fazer uma diferença muito maior do que o Renato. Por que você acha que pro Palmeiras tudo pode e pros outros nada pode? Mas quem que falou que Palmeiras tudo pode? Quem que ouviu isso? O Palmeiras, você fala assim, isso aqui não aconteceu. Não, isso não é verdade. Isso não é. Ah, você acha que aconteceu? O Nobre pode, o Bandeira de Melo não pode. Peraí, peraí. Então vamos lá. Então se o presidente do Figueirense vem lá na transmissão da Nobre aos que aconteceu, talvez tenha. Pode ter base, velho. Então, assim, Benjamin, ninguém tá falando aqui. Você ouviu falar isso? Sim, diretamente sim. Então vamos lá. Então eu vou te explicar. Você criticou o Paulo Nobre, você falou que tinha que sexta-feira reclamar. Então, vamos lá. O Bandeira de Melo ontem não podia. Vamos lá. Então, o Benjamin de novo defendendo o presidente de novo. Do Flamengo. Defendendo. Eu vou te explicar o pra seguinte, mim, os dois Sombra. Estão errados. Eu vou de novo. A mesma coisa que eu fiz. Não, porque fica, não pode. Não, então vai. Eu dou abraço a torcida, você tem razão. Você não vai dar abraço a torcida, não. Você tem razão. O senhor não vai dar abraço a torcida. Você tem razão. Não, não tenho razão por Sombra, ele tem razão. Eu vou falar. Não vai pra ligação nenhuma. Não vai pra ligação. Não vai. Senão não vai ter programa. Ei, não vai ter programa. Então é melhor deixar o programa. Tá certinho, pronto. Vai ter errado, então assim. Eu ajoelho no milho, eu falo, você tá certo. Não, não é isso, não é isso. Eu errei. É que às vezes a coisa fica muito obscura. Versão editada. Ficou obscura pro ouvinte, ficou pro Benjamin também. Engraçado, né, como fica obscura. A gente tem que desenhar. Acho que eu vou desenhar aqui algum novo. Vou pedir uma lousa. PowerPoint. E vou deixar aqui, aí o Sérgio Lô, ele coloca aqui. Posso falar, Benjamin? Mas você tem razão. Seja posso humilde. Falar, Benjamin? Seja posso humilde. Falar, Benjamin? Aceite quando posso alguém falar, te fala, eu errei. Mano, pronto. Quando você quer falar, ele não deixa você falar, não deixa ninguém falar. Eu tô te poupando. Assim, eu não quero que você poupe mas nada, eu quero falar. Mas quando breca, ele não termina. Eu não vou terminar, E ele faz deixa birrinha. Ai, que saco. Segue o jogo. Aê, pronto, vambora. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. A melhor função pro Rogério Ceni no São Paulo não é nenhum desses cargos aí de técnico, presidente, dirigente. Ele tinha que ser embaixador. Só assim para as pessoas respeitarem ele desde o início. Torcedor tem memória fraquíssima. Vejam só o que aconteceu com o Zico no Flamengo. Vejam só o que aconteceu com o Roberto Dinamite no Vasco. Falou, um abraço. Rafael Malagode, Freguesia do Ó. Comparações diferentes. O Zico não aconteceu nada. A Patrícia Mourinho queimou ele. Ele continua cada vez mais ídolo da torcida do Flamengo. O Falcão, a diretora do Inter fez esse papelão agora. O Falcão continua sendo o maior ídolo da história do Inter. É. Falar em ídolo, o Muricy vai ser comentarista, né? Vigor Anual vai ser comentarista do Sport TV e da Globo. Sim, foi contratado. Ah, pro Muricy é legal. Pelo menos ele não fica parado, né? Claro, tá associado ao futebol. E é do lado da casa dele. É? Ali na Berrini, né? Ele mora no Morumbi. Fica ali na Berrini. Ele mora no prédio lá no Morumbi. É, ele mora em frente. Ele ainda literalmente liga pro... em frente, só atravessar a ponte. Ali no Cidade Jardim, né? Ele ainda liga pro Marcos e fala, me leva. Mas não dá. Se o Muricy for fazer programa de manhã, o Márcio acorda às 3. Ah, você quer pra comentar jogo? Ah, que legal. Não, ele vai fazer parte da transmissão de jogos e de programas também. Ah, legal, é? Legal. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Boa tarde, galera do estádio. Tudo bem? João Paulo Lima, São Paulo, capital. Escuta, o que tá acontecendo com o Benjamin, hein? Ele tá parecendo aquele personagem do Marinho de Souza, ou do Contra, É um cara chato, mano. Não, ele imagina. Toma de tudo, pelo amor de Deus. Imagina. Não, falei. Eu, diferente de vocês, eu aceito a opinião do cara. É porque as pessoas estão acostumadas que quando alguém fala um negócio, tem que ser... Tem agora que vai Scarface, o poderoso chefão. Tem que pensar igual todo mundo. Quando aparece alguém que pensa diferente, aí é porque o cara é chato. Ué, eu tenho argumento, amigo. Você não tem, problema é teu. Mas eu sou... Olha, mais um desrespeitando o louco, eu tô falando que o juiz hoje tá dormindo. O juiz tá em casa, eu acho que eu tô nem aí pro cara. Olha lá, tô nem aí, dou duas. Isso é feio. Ué, se o cara não tem personalidade... Eu não tenho culpa, personalidade não compra em supermercado. Terceira na sequência. Tá aparecendo ouvindo separado. De novo. Três na sequência, que isso? Também não te perguntei nada. Ô, louco! É isso aí. Muito obrigada. Você fica fazendo batalha. Pedro. Fala mais que, como é que chama lá? Que homem do gás. É, o homem fala do mais gás, tá pobre na chuva. Olha, velho. Pô, teu marido é um PM, velho. Aqui, ô, sombra. É isso aí, o rádio é pra ser falado. Ó, o PM tá chorando. O PM tá chorando? Tá nada, rapaz, isso me ama. Ele levantou o celular discretamente assim. Aí tinha uma frase, socorro, me liberte dela. Ah, é? É nada, você tá querendo passar o rodo, Motinha? Não, vai ter que me enfrentar, Motinha. Aqui é duro, hein? Isso aí não gostei, não. É difícil, Motinha. Isso aqui é outra coisa estragada, eu não gosto, não, velho. Diga, mano. Mas diante aí desse pedido do Fluminense, essa formalização do pedido pra anulação do jogo, vocês acham que agora, diante dessa matéria que foi divulgada no Esporte Espetacular, ganha corpo essa notícia? Vocês acham que existe a possibilidade aí de anularem esse jogo? Não vai acontecer nada, mano. Se anular o jogo, acabou o Campeonato Brasileiro. Vai acontecer nada. Se anular, acabou o Campeonato. Olha, mas o Fluminense... Por isso tem que continuar falando. Não vai anular. O Fluminense nos bastidores já conseguiu aí ficar na Série A e a Portuguesa caiu pra B. As coisas mudaram. Mas era Carioca contra Paulista. Agora é Carioca com Carioca. Mais forte que o Flamengo. Inclusive, outra informação. Você vai usar uma leitura labial... Como prova. Isso é utilizado, Benjamin, até inclusive julgamentos, sim, cara. Mas o cara pode alegar e falar, eu não falei direto. Bom, mas eu não ouvi, o cara falando. Gente, em alguns casos aí, inclusive, de homicídio, foi usada uma psicografia do Chico Xavier. Eles vão falar que não podem utilizar uma leitura labial. Mas o Flamengo é mais forte que o Fluminense. Eu não acho que o Chico Xavier tinha embasamento pra fazer respeito. Chico Xavier. Como é que ele chegou na mesa agora, não? Chico Xavier. Não, o Chico Xavier era uma pessoa realmente diferenciada. Lógico que era. Agora, usar isso como uma prova. Mas é que tá, quando você tem base, não é que ele usou, o cara me falou isso. Ele provou que tinha significado. Ele citou alguns fatos que foram anexados junto com a declaração que comprovavam que aquilo lá era verdadeiro. Agora, com relação aí a esse tipo de caso, o Bittencourt lá, que era o advogado do Fluminense naquela oportunidade, quando a Portuguesa caiu para a Série B, né? Ele deixou de prestar serviços para o Fluminense porque ele quer se candidatar à presidência do clube. E ele não poderia estar fazendo essa defesa porque ele seria um funcionário talvez remunerado pelo Fluminense. E ele abdicou aí desse cargo para justamente se candidatar na próxima eleição a presidente do Fluminense. Aí eu te pergunto, mano. O desdobramento, né, Motinha? Eu te pergunto, quem é mais forte, Flamengo ou Fluminense nessa história? Ah, Motinha. Quem tem mais influência pro negócio ir pra frente? Então, cara, pra falar a verdade, eu acho que não vai acontecer nada. Se fosse contra um time paulista, eu acreditaria que voltaria. Também não. Hoje, não. Hoje, não. Olha, eu o Tapetão perdeu força. Assim, olha, não vai acontecer nada. Também acho. Infelizmente. Vamos lá. E aí, galera do estádio, beleza? É o seguinte, referente ao assunto que o Rogério Ceni seria o treinador de São Paulo, cara, tá todo mundo achando, com medo aí, falando que se der errado. Cara, se der certo, o Zidane, por exemplo, é um baita ídolo do Real. Claro, não é o ídolo máximo, mas é um baita ídolo do Real e tá dando certo, cara. É verdade. Já pensou? Dá tudo certo também junto com o Saquito. Dá uma olhada no time não, do Real. Não, mano, para. Dá uma olhada no time. Cadê o ouvinte fanfarrão, pelo amor de Deus? O Benítez pegou o time do Real, que era o time máximo, foi o quê? Fez o quê? O Tata Martino pegou o Barcelona, fez o quê? Você tá louco, o time do Real, velho. A gente fez então, responde, você ouviu o que Cristiano eu falei? Cristiano Ronaldo, velho, para. O Benítez pegou o Real Madrid, fez o quê? Mas eu vou te falar um negócio. O Tata Martino fez o quê no Barcelona? Treinar um time, é lógico, você chegar e treinar um time que tem bons jogadores, em tese, gente... Às vezes é pior, porque a responsabilidade vou é vou falar maior. Um negócio, porque a gente pensa muito do ponto de vista de torcedor, né? No vou te falar, campo. Você chegar e entrar num vestiário e você dá ordem pra Cristiano Ronaldo, pra Bale e pra mais uma cacetada de jogador top e você mostrar que você conhece do assunto... Porque no meio do futebol, não importa se no Brasil ou lá fora, jogador não engole qualquer coisa. Boleiro, né? O boleiro, meu amigo. Boleiro é boleiro em qualquer canto do mundo. Ah, mas quando o cara olha o Zidane, o cara fala, mano, vamos ouvir que o cara é embaçado, hein? Jogador, quando quer engolir... Olha, quando um grupo quer engolir o treinador, mano... É só passar sal e engolir. Eu vou te falar, eu sei que é mais fácil você treinar um time quando você tem grandes jogadores. Mas por outro lado também, não é mole não. É que o Zidane ele já trabalhava no Real Madrid antes de assumir, né? Sim. Ele tava no time B, ele ficou durante um período ali, um período de maturação. O teria dado uma entrevista pra ESPN dizendo que, na opinião dele, o Rogério deveria começar mais por baixo, não entrando de cara pra dirigir um time. Olha, esse é um assunto que eu vou te falar, eu ainda não tenho uma opinião consolidada, viu, cara? Eu sério que eu não tenho uma opinião consolidada. Minha opinião, Sombra, palmeirense. Quando o César Sampaio foi dirigente do Palmeiras numa época, o Sampaio é um cara com uma carreira linda como jogador, uma pessoa que todo mundo fala super bem, não sei o quê. Deu uma puta confusão. O Palmeiras queimou uma ficha na minha concepção. Pode acontecer a mesma coisa com o Rogério Ceni. Eu acho que queima uma ficha. Acho que perde o São Paulo porque queima uma ficha. E acho que perde o Rogério também. Acho que não é o momento. Há riscos para os dois, é claro. Quando ele assumir, se acontecer isso realmente, e não duvido, vindo do São Paulo, meu, a torcida inteira do São Paulo vai apoiar o Rogério. Claro que vai. Né? Vai ser uma coisa... inteira não pode dizer, mas vai. Baita maioria. Sim, aí. Quando ele entrar em campo como técnico pela primeira vez, vai ser uma loucura. Vai ser emocionante. Né? Vai ser emoção. Três derrotas, e tal. Então, mas é aquela história. Deus. O que a gente fala, né? O C, vai, será que vai dar certo? É aquela não história. Acho que é o momento. É, com tudo isso que tá acontecendo no São Paulo. O Tite foi eliminado pelo Tolima. Eu e mais de 300 milhões pediram a cabeça do Tite. Uhum. Mas tinha um cara forte na presidência. Mas já era o Tite, né, Benjamin? Não era o Tite. Tite com essa idolatria, não. Não, idolatria não, mas era um cara experiente. Rogério, como técnico, não tem experiência. Não, mas é que ele tá falando de apoio, de bancar. Mas lá tinha um presidente. Se o Marco Aurélio Cunha tiver... O futebol do São Paulo vai ser uma coisa... Eu não gosto do termo, que é esses clichês de hoje. Mas é blindado. Se não for assim, nem ponha. Então, é que o termo é babaca, se mas não é, for isso, assim, é blindado. Mas se não for assim, é melhor nem ter. Se for pra jogar lá os Leões, é melhor não ter. Ou você tem que ter um time bacana ou ali. Ou pode tentar trazer aquele Luiz Cunha de novo. São Paulo, e será primeiro que ele precisa arrumar dentro de casa. O cara é a favor? Eu tô falando de orelha. Eu sei de gente dentro de São Paulo que tá lá e que já chegou e falou assim, olha, o Rogério como goleiro, ok, beleza e tal, mas... As concepções dele, que já ouvi como treinador, não seriam interessantes. Eu já ouvi coisas assim. Eu acho que desde que o Muricy saiu, o São Paulo nunca mais teve um treinador que realmente de personalidade. Aquele cara de botar... Precisa arrumar dentro de casa, Benjamin. Não adianta. As coisas nos seus devidos lugares. Se for trazer hoje um Abelão, por exemplo, eu acho que é um cara até que chegaria lá... Pra ser do jeito que é. Só que eu não acho que o São Paulo pagaria hoje o que o Abelão quer. O Roger Machado, não vejo fazendo isso. Olha, até entre Roger Machado e Rogério, eu vejo, pra mim, a mesma coisa. Eu não vejo outro nome. Por exemplo, um nome que eu não duvidaria... A diferença duvidaria... é que o Rogério tem o carisma, talvez o Roger não tem. Você não deixa a estranha falar. Mas ela não deixa terminar a frase, pô. Essa mulher tomou a pílula do Dr. Caramujo lá do Cipo Capão Amarelo. Salão Alérrima aí pra você, pô, meu querido. Ô, Stranger, mas deixa eu te falar. Stranger? Música com Stranger. Strangers in the Night, Frank Sinatra. Tem do Jill, Don't Talk to Strangers. E Love and No Stranger, do Arsenal. Não é da minha época. Aí o Jill falava assim, Don't Talk to Strangers. Deixa eu te falar, o Jorginho é um nome. Jorginho que tá no Vasco. Não é um nome ruim, não, São Paulo. Não é um nome ruim. Mas não é consenso. Vamos pra segunda, pra Série B. Mas eu acho que no São Paulo hoje não existe consenso. Mas existe aquele que pode ser mais consenso e menos. O Jorginho é um cara que jogou lá, que conhece, entendeu? Jogou um tempinho, velho. Não, mas tudo bem. Não falei da identidade. Falei, conhece o São Paulo. De todos que estão falando, te juro, a melhor opção é o Rogério. Eu não tenho dúvida disso. Mas vai ter grana ano que vem no São Paulo, Sombra? Vai ter dinheiro, din-din? O Mota falou que o São Paulo fechou o Nilmar. Não adianta, você pode trazer como você mesmo disse. Traz o Rafa Benítez, traz não sei quem. Não estranha, quanto a essa coisa de ter dinheiro ou não, eu vou te citar aí vários clubes que têm muito menos dinheiro que o São Paulo e estão muito melhores que o São Paulo. Por isso que eu falei primeiro, essa questão não é o que, quanto você tem de dinheiro, é o que você sabe fazer com o que você tem. Concordo. O Palmeiras Santos, é prova o disso. O Santos dá um show em cima do São Paulo em termos de produtividade no futebol com menos dinheiro. Verdade. E por isso que eu falei, primeiro, acho que o São Paulo tem que arrumar dentro de casa, Sombra. Arrumar a cozinha, limpar, ver o que tem que fazer lá, quem tem que tirar. No começo desse ano era bem pior, a gente não tinha patrocínio. Exato. Ô, Narigudo, vamos falar agora da Nissan? Vamos falar, olha só. O Motinha vai trazer a escalação do tricolor aí. Daqui, já. Pede uma coisa mais fácil. Olha só, amigo. É só copiar, pô. Já pensou em curtir a cidade de um jeito mais ágil e inteligente? É hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirada nas cidades brasileiras. Ele tem um painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus. Além do que, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio X-Tronic CVT com a função Sport. É muito mais conforto ao dirigir. E você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. E olha, esse carro é incrível. Não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, se eu fosse você, eu ia lá fazer um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. Olha, vou falar com você, eu fui na concessionária. Que carro é esse? Legal, hein? Nissan Innovation That Excites, Sombra! Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É, tua mulher tá lá no trânsito. Ah, você tá no carro? Tua mulher foi fazer compra? Tá estacionada esperando ela, né? Ah, sei. Mas cuidado, hein? Ó. Ah, não. Pô, desagradável, né? Você tá parado, você não espera isso. Aí vem alguém e ainda bate na tua traseira. Quem? Vamos ver quem que bateu no teu carro. Desce lá, vê lá quem que bateu na tua traseira. Quem? Quem? Ivete Sangalo, Motinha. Painha. É, você deu sorte, meu rei. A Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Vivete, e já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Mota, qual é a escalação, Mota? Vamos lá. Denis. Sim, vai. Bufarini. Boa. Maicon. Boa. Rodrigo Caio e Mena. Bom, fraco, é. Thiago Mendes. É, médio. João Schmidt. Já teve bons momentos. Hoje, só vem na reserva. Robson. O Robson, foi uma boa estreia, o Robson. Uma boa estreia, mas não posso dizer que é bom, hein? Cueva. O Cueva? Bom jogador. Kelvin. O Kelvin na minha escalação não consta. Na minha conta. Olha, então vamos verificar. É, pra, não, a gente nunca sabe, ele pode mudar. É, não, então mudou de última hora, porque eu tô aqui com a escalação emitida pelo próprio São Paulo. Chaves. Chaves, sim. O que eu tenho aqui é Robson, Chaves e Cueva, mas o Kelvin não. Tá o Wesley. Olha. Agora vai, hein? Tá o Wesley. Ah, não. Wesley. Tá o Wesley. João Wesley. Schmidt, Thiago Mendes e o Wesley. Crescem as chances do Fluminense. Não, Wesley, não. Time mais ofensivo do que o último, né? Não, mas... Nossa, eu lembro... Domênico, quando... leva de volta. É, mas não, leva de volta o Cássio. Não, a gente já se livrou, não, graças a Deus. Não. Wesley, não. Ah, meu amigo, vai de Wesley. Extra, você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece o Extra, é gol. Deixa eu ver aqui, ó. Se o São... Deprê, sinceramente, hein, gente. Se São, o São Paulo, Paulo depressão. Eu sei que a gente quer a vitória, mas o empate não é de mau tamanho, não. Dentro da situação... Sim. Se o São Paulo empata, ele... Bom, sobe uma posição, passa só o Inter. Mas é mais um ponto, né? Mas é mais, mas um, é ponto. Mais um ponto. Ponto. Mais um pontinho. Aí falta só 8. É, só 8. Vamos lá, mais ouvintes no ar, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Toca as Drubal! Ai, ai, ai. Eu já tô cansado de arriscar, e quando eu começo a gostar... Afe Maria! Ah, fazer o sertanejo é da hora, hein? O bagulho é top. Alô! Boa noite, amigo. Piromal! Piromal! Vocês estão bem? Ah, Mais ou menos. Tá feia a coisa, hein, Piromal? Não, tamo bem de saúde, tá tudo bem. Mas a parte de futebol, pra mim, pro Mota e pro Benja, não tá muito legal. Mas eu vou dar uma sugestão. Essa estranha Luguinha, ela é muito boa. Ela é, olha, ela podia ser contratada pra trabalhar aí. Não, não ia aguentar, velho. Tô topando. Gente, tô aceitando, gente boa. Muito amigo, hein, Piromal. Não, mas vou te falar. Obrigada, Piromal. Eu tô adorando essa estranha Luguinha. Valeu, querido. Tudo bem. Também tô gostando muito. Gente boa, fala bem. Valeu, gente. Obrigada. É que eu aprendo com os mestres aqui. Ela tem todos os dentes, né? Palmeirense. Não, né? Tomo água na torneira. É bonitinho. Ó, o Piromal, ele me deu uma granada sem o pino e pôs no bolso. Assim, falou: tchau, vai com Deus. Ô, Piromal, você tá de brincadeira, hein, Piromal? Se a estreia do Ninho for uma nova integrante do estádio, a audiência vai subir. Não é só a audiência que vai subir, não. Ó, o Piromal te dando uma pedrada. Ela é casada, Piromal. Ô, o marido dela tá aí fora. Ó, o Piromal tá fazendo reposição hormonal. O PM tá lá, velho. Você não tá ouvindo, PM? Você não tá ouvindo? O PM não tá ouvindo? Estão cantando ela aqui, velho. Ó, o Piromal. Ó, saudações ao marido dela aí. É. Agora, né, Piromal? Valeu, Piromal. É, mas obrigado. O Piromal, você não sabe, é coronel. Então não adianta ficar pegando pesado, não, porque o Piromal é coronel. Ô, Piromal, garante a minha aí. Você é coronel, não é, Piromal? Não confusão, não. Eu vou fazer aí um lobby junto ao Zé. Eu quero encontrar em você, pô. Você é muito bom. Eu também bom. Acho. Falta uma voz feminina aqui. Mas olha, grupo, junto viu? Com o lobby, você manda uma grana. Pra ajudar a pagar. A gente pode fazer qualquer negócio, viu? Aprendi com o primo Benjamin. Fazemos qualquer negócio. Faz qualquer negócio? Fazemos qualquer negócio. Tá certo. Ô, Piromal. Mas agora, eu tava vendo aqui no desde que o Campeonato Brasileiro está com 20 clubes, a média dos que foram rebaixados, por exemplo, em 2015, quem fizesse 43 pontos estava livre. Que o Avaí caiu com 42. Tá. No ano anterior, o Vitória caiu com 38. Quem fizesse 39, tá mesmo? Livre. É, depois, tá caindo essa média, né? Em 2013, o Fluminense caiu com 46, mas só que deu aquele rolo, né? Então teria que ter feito 47 pontos, né? Depois, em 2012... Pula 2012, pula 2012, pula. Em 2012, 12. O Sport caiu com 41. Pula. Quem fizesse 42, estava livre. Que coisa. A se salvou com 45. Ah, se precisasse só de 6 pontos, eu acho que a gente se livrava. Mas eu não acho que vai precisar só de 6, não. Eu acho que a nota de corte tá complicando, né? É, em 2011. O Inter ontem acabou com vocês, Sombra. Ah, o Inter ontem foi cruel. Eu vou reafirmar. Eu adorei. Amei. Comemorei. O São Paulo, no meu ponto de vista, não cai. Outra coisa, em 2011, o Atlético Paranaense caiu com 41. Quem quisesse 42, estava salvo. É, tudo bem. Hoje, pela projeção, tem que fazer 44. 44, se eu não me engano. Não cai. Hoje, pela projeção, 44. Seriam 8 pontos. Tem 3 jogos fáceis. Domênico, quando você tá nesse limbo danado, não é tão fácil. Time grande não cai, né, Sombrinha? Não, mas não cai, não vai cair. Mas eu nunca fui muito pregador dessa frase. Não, você não. É que a gente lembra do nosso nunca profeta. Fui. Mas a soberba cai. A soberba cai. E o primeiro campeonato com 20 foi em 2006. A Ponte Preta caiu com 39, quem fizesse 40 estava salvo. Você vê que uma coisa tem que estar variado. Mas, ô Piromal, logo mais o São Paulo joga contra o Fluminense, óbvio. Mas hoje um assunto absorveu o programa. Foi a possibilidade do Rogério Ceni ser técnico em 2017 do Tricolor. Queria a sua opinião. Você que viu o Poi largar de ser goleiro para ser técnico do São Paulo. Eu vi Poi, eu vi Sumi. Eu vi um monte de goleiros. Muito não, mas bom. Que foi ser treinador depois? É, mas não. O Poi foi treinador, né? O Poi foi treinador. Foi um ótimo treinador. Agora, o Rogério Ceni poderia ser, sim. Só eu, porque o Rogério Ceni tem ascendência sobre os jogadores. E ele é durão. Inclusive, o Rogério Ceni sendo técnico, para ir para os treinos, ele teria que ir munido de uma bíblia na mão esquerda e um porrete na mão direita. Nossa. Né? Ou vai por bem ou vai por mal. Ô Piromal, com todo respeito, o Rogério Ceni é durão? Ah, dentro do campo, né? Ô Piromal, aí você campo, entrega que... todo o seu time, aí não dá, Piromal, como assim? Olha, véio? É estranha, mas meu. Você tá viu saindo, isso? Véio. Olha, estranha, que cara. Que loucura, velho. Aproveitei que você cochilou. Nossa, velho. Não, é que eu tô olhando pra escalação aqui, eu não acredito. Tá inconformado que o Wesley vai jogar? Não, não acredito. E aí, Piromal, conclua. Você, então, você acha que seria uma boa? Oi, o técnico? O Rogério. O Rogério vai ser uma boa, sim. Pode contratar ele, eu tenho certeza que vai dar certo. O Globo Esporte diz aqui que o São Paulo está em negociação com 3 atletas. É. Nilmar. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vocês não olham Nilmar? Rafael. Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, tem de piedade de Entende. Nós. Ah. Amém. Rafael Marques, calma, hoje no Palmeiras. Amém. Meu Deus. Meu Deus. E Ayrton, volante. É, tem coisa melhor no São Paulo. Volante do Botafogo, que teria sido indicado. Só um minuto, Rafael Marques. Pô, e Neymar assim? No time é ruim? Pô, eu não tô entendendo. Quer nada, Messi, você quer Messi, Neymar e Soares? Eu juro por Deus, eu não tô entendendo essa. Eu também não. Eu queria o Rafael Marques. Você queria o Neymar também? Junto? Neymar e Rafael Marques junto no mesmo time. Sim, queria. Eu queria. Vem cá, Neymar, não. Ninguém, cara. Fala o ataque do São Paulo hoje. E vocês já viram o Neymar jogando? Vocês já viram o Neymar jogando agora? Hoje não, ele tá discutindo dos caras que estão falando. Tá hoje, mas, não, hoje eu Rafael Marques até concordo, mas Neymar... Fala os dois juntos. Fala o atacante que você gostaria hoje no São Paulo. Mas, ô Mota, hoje se o Chaves não joga, quem joga é Pedro Bortoluz. Tudo bem, o Rafael Marques, eu acredito. Pedro quem? Agora, Neymar junto no mesmo time. Neymar, meu, ninguém viu o Neymar jogando. Concordo. Mas sempre a gente não viu o Neymar jogando, isso é verdade. Fala um atacante que você gostaria de ver no São Paulo. É difícil. Então fala, fala. Mas hoje não tem. Então, realmente não tem. Mas eu tô falando, o Rafael Marques até gostaria, mas tô falando, eu não te acho. Pedi 3, pedi 1. Mas eu tô falando, não acho que é o único jogador hoje. Fala um. Olha, centroavante é uma posição de Neymar. Difícil. Acho que é a mais difícil do mercado. Fala um. Neymar. Nossa. Mas isso não quer dizer que eu tenho que gostar do outro cara, não, Benjamin. Não é isso que eu tô Você falando. Você é uma coisa ou outra. Não, é isso que eu falei. Não, eu não pode só... falar mal, não, velho. Não, eu não tô mas falando não é isso. Isso. Eu tô falando assim, que eu não gosto do cara, não tudo é tudo bem, agora que eu o Neymar, gente, entendeu? O Neymar... O Neymar é uma coisa, uma novela com o São Paulo há tempos. E mas aonde ele jogou em São Paulo, no Brasil, onde ele jogou tá bem? Bem onde ele jogou bem? O Neymar? Não, ele tá na Arábia hoje. Tá nas Arábias. Mas tá no... Onde ele jogou bem? Ele tá, ele tá nos Emirados Árabes, tá no Al Nasser. Era melhor o São mas Paulo. Mas o Valdívia olha, quando queria gente, jogava. Campeão, o futebol brasileiro mudou. O Corinthians tá trazendo o Jô, cara. O São Paulo podia ter aproveitado aquela... Meu Deus. Aquela época lá que o Pato... Você acha o Jô legal? O Pato tava jogando bem no São Paulo. Olha, pessoal, não vamos esquecer que o Palmeiras está sendo campeão brasileiro. Está sendo campeão brasileiro. E no começo do ano, quando eu trouxe lá centroavante, não vamos levar em consideração o Gabriel Jesus, que é da base, e o tipo jogador tipo Gabriel Jesus não aparece a toda hora. Alexandro, Barrios. O Barrios foi contratado caro. Puta grana, velho. Caro, caro. E o Banana. Duas vezes o Palmeiras foi trazer o Banana. Não tem ruim. Centroavante, gente. É o do Corinthians era o André. Hoje é o Clodoaldo. Pô, o São Paulo tava Clodoaldo? Com o centroavante, que era o Calleri. Tá querendo o Clodoaldo aí, Benjamin? Não tem diferença. O Calleri? O Calleri foi bem. Pô, bem pra caramba. O Calleri chegou de volta. Só que não volta. O Calleri chegou com data de validade. Então, eu prefiro que o São Paulo vá atrás um desses. Mas não é, mas o Calleri não pode ficar... Agora, o Chaves, eu não tô dizendo... O ele Chaves, é bom, ele... só que não tem ninguém que... O Chaves não vive um bom momento, mas ele mas não é, na minha opinião, não é ruim, não. Mas não tem ninguém que sirva a ele o também. O problema não é, é que tá caindo muito no Chaves as contas das coisas, é que o time é ruim, não tem meio de campo. Não tem ninguém aí, que sirva chega ele. Chega pouca bola. É que passou não pelo chega, São né? Paulo e não, não foi chega, bem. Mas eu, por exemplo, se o Corinthians falar, vou trazer o Allan Kardec, eu gostaria hoje. Quanto é o Kardec? Tá na China. Ah, mas entre o Allan Kardec e o Rafael Marques, eu prefiro o Rafael Marques. Mas o Rafael Marques não é centroavante, ele mesmo não quer jogar de centroavante. E o Barcos? Então, o Barcos eu até eu teria melhor do que o Barcos. Mas também, todos os jogadores que nós estamos falando, é jogador que a gente não vê jogar mais. Então, mas o Neymar é pior. Mas, meus amigos, eu já para o jogo daqui a pouco, eu já estou me preparando. Ah, tá com a sua camisa, dá sorte. Piromal. Eu já acendi. Existe alguma chance? Ô, Piromal, existe alguma chance do Pato voltar? Não. Não, o Pato é menor? Não. Nem o Pato, nem o Ganso, nem o Barreco. Você não gostava do Pato no São Paulo? Ok, mas ele tá indo bem na Espanha. O pessoal tá gostando bem? Dele. Tá o Pato gostando fez dele. A passagem pro Sombra, né, Sombra? O Piromal, fez a passagem. Já só foi? Uma informação de última hora, graças a mim. Ainda não. Graças a mim, a repercussão que eu criei. Sobre? A Gazeta voltou atrás em relação ao Rony Fon e recuou na demissão dele. Ah! Todo mundo mudou, mas ele sim. Não. Depois dessa informação que você deu... Ah. Mas aí o Rony Fon tá errado. Mentira, ô! É verdade, sim. Aí o Rony Fon tá errado. Para, é verdade, vai. A notícia saiu agora que a TV Gazeta recuou. Não, mas aí o Rony Fon... Graças ao Benjamin Bach. O Rony Fon deveria ter dito o seguinte, fala, eu só volto se vocês readmitirem toda a equipe. Inclusive a Brusqueta. Então, TV Gazeta recuou. Você a matéria disse que de... quantas pessoas foram demitidas? 50 pessoas? Segundo eu li na matéria do Estadão, 38. Ah, TV Gazeta recuou e disse que Rony Von não viu? Foi demitido. Peraí. Houve erro de comunicação. Eu já estou aqui preparado. Já valeu. Vela, alguém boa, erro de comunicação. Já chamei o pai Jacó, aqui pai pra Jacó. Dar uma força. Sim. Pai Jacó, pai Jacó. Piromal, me ouve. Piromal, me ouve. São Paulo não cai. Tudo bem, mas eu não aguento mais sofrer, Domênico. Tem que ganhar. Você não tá sofrendo tanto assim também. Vai sofrer. Você que não sofre, vai você nem sofrer. Vê o jogo. Pera aí só um minuto. Sofrer vai sofrer, mas não vai cair. Eu não vejo o jogo baseado no remédio. Que você fala isso. Ah, você fala que toma do remédio e dorme. É quem toma remédio não vê jogo, é isso? É porque tá feliz. É que o seu é poderoso. Só se ele tomar com uísca, ele não vai ver, mas ele não bebe. É, o dele dorme. No meu caso, não tem nada de álcool. E também, olha, e outra coisa também, né? Como diz o mano, se cair também... Tá bem, pô, não acabou. Vai reforçar a torcida, vai aumentar. Assim, vai, é, uma... vai, não é legal. Ruim assim. Para, não é legal. Vai jogar contra o Ata de Arapiraca. Ninguém pode falar que é legal. Emocionante. Para, essa teoria não cai, velho. Não, mas mas o pessoal de São Paulo tá fazendo um bom trabalho pra que aconteça. Imagina, velho, os caras de São Paulo indo em janeiro, velho, no posto de saúde tomar a vacina contra a febre amarela pra jogar Série B, velho. É, comprando passagem em Itapemirim. É, é bom já preparando o roteiro pro ano que vem, pegar as quebradas lá do Piromal, muito obrigado. Que a coisa é brava, viu? Piromal, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Ok, tenham todos uma boa noite, um parabéns pra estreia no Ninho, que é... Esqueço o nome dela, qual é? É Andréia. Andréia. Obrigada, Piromal, um beijo. Você é ótimo. Um abraço a todos vocês. Obrigada, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Se Deus tchau. Quiser. Eita, nós! Estádio 97, oferecimento do HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio também tem oferecimento da BV Financeira. Vamos falar aqui da BV Financeira? Ah, daqui a pouco nós vamos falar da BV Financeira. Daqui a pouco nós vamos falar da BV Financeira. Porque antes eu vou botar aqui mais um recado. Oh, não, deixa eu falar da BV, vai. Ah, então fala da BV. Olha só, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. E se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, o crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou do seu benefício. São taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então, organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar lá. 3003-7888. 3003-7888. Ou acesse bbfinanceira.com.br. Mas não esqueça, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, Chuck! É possível, né? Novidade possível no Corinthians, pode ser a volta do jogo. Pode ser a volta do jogo. Tá tranquilo até agora, sabe? Tá certo, Benji, tá certo. Tá super, ultra bem encaminhado. Meu Deus. Céu, tá mano. Certo. Quando tá assim é porque tá certo. O ataque do Corinthians hoje tá ruim. Ele hoje... Mas, Domênico, é mais um... Não tem nada tão ruim que não possa piorar. É isso que eu tô falando. Véi, tá de brincadeira. Hoje o ataque do Corinthians, ele tem o Gustavo como centroavante. Então, Gustagol, não era o Gustagol? E aí a opção é o Jô. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. O Jô hoje, desculpa, o Jô é... Velho, Domênico, imagina você com uma virose. Você fala, putz, velho, não consigo levantar da cama. Tô com caganeira, tô vomitando, tô com febre. Que horror. Você fala, nada pode ser pior. Aí Deus joga uma pedra no seu rim, assim, fala, não, mas não é isso, não. Lógico que é. Claro que é. Não é. Não tem nada tão ruim que não possa piorar, velho. Ah, o Jô tem uma cara de cansado, velho. Eu vou falar um negócio pra vocês. Mas ele já está cansado. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele vai até pra seleção. Ele é estilo Michel Bastos. Velho, o Jô simboliza o 7x1 do Brasil aqui, cara. Por que o Jô? Ele e o Fred, não, né? Ele e o Fred. Inclusive, o Fred é o artilheiro do campeonato. Eu gostaria, mas o Jô, bem... Mas simboliza, Dodô. Pera, gente. 7x1. A culpa do seu negócio, é do Fred. Não é do Jô, mas ele me simboliza isso, Benja. Porque o Filipão, num dia antes de tomar a escovada da Alemanha, ele chamou os jornalistas ali pra conversar. Inclusive, existia uma frase do Filipão que o pessoal comentou bastante, falando... Filipão, você se arrepende de alguma coisa? Ele fala, me arrependo de ter chamado um jogador. Ele não cita esse jogador, mas todo mundo deduz quem era. Mas por que você acha que é ele? Por quê? Não pode ser o Bernardo, pode ser o Fred, não pode ser. Eu não deduzo. Ah, você já deduziu que é o Jô. Na minha dedução era o Jô. Mas ele tem cara de cansado. O Bernardo, ele falava, é o Alegria nas pernas. O Fred. Isso é. Porra. É só ligar um mas ponto. Mas tem um monte outro, de jogador, pô. Não, mas Domênico, confia. Ó, eu vou dizer um negócio pra você. Não segura é na mão de Deus confia. E vai. Confia. Aguarde, confia. Não é um atacante que eu contrataria. Agora, se o Jô colocou a cabeça no lugar. Ele precisa colocar a cabeça no lugar. Se pelo menos ele tiver com a cabeça boa, o Jô faz gol. Eu não sei porque eu não vejo. Eu não falo, a última vez que eu falei com o Jô, Foi antes da Copa de 2014, nunca mais falei com ele. Mas não se baseie no Jô, naquela campanha que ele fez com o Atlético Mineiro, com aquele time. Eu tô me baseando no seguinte, o Jô jogou muito. Baseie-se na carreira do Jô. Na carreira do Jô. É. Aquele time lá que ele pegou com o Atlético Mineiro, se pusesse o Domênico Canova, ele também faria gol. Você quer o Marcelo Moreno, que eu também gostaria. Epa. Mas pegue a carreira do Marcelo Moreno, o que, que ele fez então? Mas o Evair do Marcelo Moreno foi melhor do que o do Você Jô. Fala do Leandro Damião. O Evair jogando bola. Pega a carreira do Leandro Damião. Eu gostaria do Leandro Damião no Corinthians e não gostaria do Jô. Pô, Leandro Damião é brincadeira. Falar do Evair tá agora em Dodó, coração da gente dispara. Tá salvando o Flamengo, velho. Até gol que não é dele, os caras dão pra ele. Tó, Leandro, é teu. Acho que começou o São Paulo, hein? Sim. Para, Domingo. Ih, rapaz, começou aí, ó. Tem gol! Não! Não, por enquanto aqui, pra mim, não tem gol. Não tem gol nenhum. Pra mim, não tem negócio. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97, com o apoio de fitcamisetas.com.br. Alexandre Granado. Boa! 3 dias úteis pra retirar seu prêmio. E quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Gabriel Ottoni. Gabriel Ottoni, boa! Todos têm 3 dias úteis. Abraço pra galera aí que teve... Lotes lá, foi uma festa muito legal. O Aquim, o Prada, o Will Campos. Um abraço a toda a galera que tava lá. O Gedrá, toda a galera aí. Um abraço a todos. Ok. Um abraço. Um abraço pro meu amigo Chiquinho também, Sombra, advogado aí. Sim, tá aqui, Chiquinho. Bom parceiro. Grande Chiquinho, mano. Tamo junto, mano. Então tá bom, Chiquinho. Quero mandar beijo, também. Hein? Não deixa eu ir embora sem mandar beijo, senão não briga comigo. Não vai esquecer de você, não, estranho. Peraí. Tá que o Benjamin quer falar, só um minutinho, não, para tudo. Aí, você mandou 200 abraços, justo eu tenho que mandar também. Pro Léo Félix, taxista que me levou hoje, ele adora o programa. Pagou. Paguei mesmo, em dinheiro. Pagou agora. Odeia, acabou de pagar, Bá. O cara, o Léo Félix, que odeia Domênico Gato. Mentira. Quem odeia ele? Calúnia. Conhece, mentira, cara. Mentira. Adoro coração, o Domênico. Ele falou de coração, esse cara aí? Pergunta pra ele depois. Estranha. Amanhã você vai falar. Quer mandar abraço pra quem? Aliás, parabéns pela sua participação. Obrigada, Sombrinha. Adorei. Muito legal estar aqui com vocês. Vocês fazem parte do meu cotidiano já há uns 10 anos. Com você, principalmente. Mas a gente não curte muito, não, viu? Também te amo, Benjamin. Xanato Babo de novo pra você. Ele joga uma pedra, você dá uma flor pra ele. Então, mas é um amor, né? Palmeirense, né? O amor é lindo, não é verdade, Dodô? Mas de verdade, é muito legal. Vocês fazem parte da minha história há uns 10 anos já. Que bom. É, sempre no escritório, saindo do escritório, indo pra casa, fazendo comida, enfim, legal. Faz parte do meu dia a dia. Mandar um beijo pro pessoal da firma, né? Pro William palmeirense, pro Marcel palmeirense, pro Vinícius corintiano, chupa Vinícius, pro Danilo corintiano, pro chefe, né? Pro Zé, também meu chefe chama Zé. É, pra minha família, né? Os meus sobrinhos, como já disse, o Henrique e o Gui, principalmente, que são os palmeirenses da família, junto com o meu irmão, que ensinou as crianças. Valeu, Benjamin. Obrigada, viu? E é muito legal, assim, contar com a parceria do Benjamin. Olha, pra Benjamin, dar aquela enchida de saco. Que demônio. Mas um beijo, Xanatová de novo pra você. Quer mais um brigadeiro ou não? Não, você não come brigadeiro, né? Mas é isso, Sombrinha, valeu. A gente tá sempre na sintonia aí. Um beijo, obrigada. Valeu, obrigado a você. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia, é na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Valeu, gente. Boa noite, até amanhã. Tchau. Listen. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho, de segunda a sexta, 10 da manhã. Energia 97. Nesta sexta. Você tem um encontro marcado com os melhores momentos do seu passado. É a festa Túnel do Tempo na Overnight, com o DJ Vadinha e o DJ Rogerinho tocando os maiores hits. E tem mais! Eu, Silvio Ribeiro, estarei no comando de toda essa viagem ao passado. Se eu fosse você, eu garantia logo seu ingresso, porque esse Túnel do Tempo vai bombar. Overnight, Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Informações.